aprendi a dizer adeus. É que aceitando. Oi, oi. Som, oi, som. Testando. Dois, som. Ai, tudo bem? Podemos. É um mutaco. Alt, Shift, F. Mas daí onde você tá muito baixo. Então grave daí onde você tá. 9, Matuza, foi? Daí onde você tá muito baixo. Vamos gravar daí. Tá, do Rio Grande do Sul? Ah, cara. Nossa. Foi horrível essa, cara. Merda. Caralho, velho. Eita, Marcelo, você quer que eu chame ambulância, Marcelo? Você quer que eu chame ambulância, Marcelo? Ah, que balto, tosse, tava gripadão e tal, e não porra, sai, ligado? Aí fica... Porra, quando gruda na garganta é foda, né, Marcelo? É, filho. Principalmente se você bebe água quente depois. Fica umas bolinhas. Bolinhas? É. Então tá. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são os caralhinhos voadores. Começar a putaria. Boa noite, amigos do fórum. Meu nome é Marcel de Souza. Esse episódio número 29 dos Caralhinhos Voadores. Eu tenho aqui ao meu lado esquerdo da mesa, agora oficialmente, o grande patrão do Caralhinhos Voadores. Todo mundo sabe, as ruas estão dizendo. O Matuza, como é que tá, velho? Beleza? Opa, tamo aí. A partir de agora, eu direcionei todos os processos para Arthur Matusalém. Exatamente. Não tenho nada com isso. É tudo nele. Tudo no nome dele, cara. Realmente, eu sou de realmente. Menor, hein? Eu nem aguento. Posso. Eu aguento. Manda que eu aguento. Tu aguenta, é. O Alan Bispo não tá por aqui, né, cara? Mas a gente mandou um abraço pra ele, não pôde estar aqui hoje por razões, né, pessoais e tal, cara. Um beijo no coração. E tem aqui de volta Miguel Dias, cara. Como é que tá? Tá com saudade? Olá! Pô, velho, vocês ainda estão nessa aí? Gravar podcast? Ainda não desistiram, né? Porque não mudaram, né? Não evoluíram, né, cara? Achei que já teria acabado. Pois é, se deu mal, cara. No episódio de hoje, vamos fazer uma retrospectiva a respeito dos temas, né, cara, dos podcasts passados, né, cara, a gente tem um motivo pra isso, vocês vão saber no final, mas a gente vai fazer uma espécie de auto-feedback do que a gente mesmo fez, as nossas ideias, do que deu certo, o que deu errado, vai ter treta, vai ter briga, vai ter quebra-pau, preparem-se, segurem suas calças, e é isso aí, Miguel, preparado? Ah, gente, 29 podcasts tá bom, né, vamos parar, por favor, partiu! Cara, vocês conseguem ouvir o episódio piloto? Não. Não. Velho, eu tenho um problema que... Deixa eu ver na minha lista aqui da pasta do Caralhinhos. Velho, até o episódio... até o episódio 12, eu não consigo ouvir mais nenhum podcast anterior, cara. Não 12? Dá. Qual que é o 12? É o antes do travesti. Mas o cabelo do Código Partiu é foda. É. Eu consigo escutar. Eu não consigo ouvir, cara. Eu não consigo, sério. O voz pornô eu gosto. Não consigo ouvir, cara. Eu acho legal, mas não consigo ouvir. Mas o voz pornô a gente fala depois, né? No episódio 2, eu já não conseguia mais ouvir o Zero. Cara. Realmente. Crônicas da Bronha. Lá, Marcelo. Crônicas da Bronha dá pra escutar. É da hora, mas eu não consigo mais ouvir também, cara. Não sei. É que você escutou muito, né, cara? Eu não escutei tanto todos. Eu gastei os meus ouvidos já, né? Realmente, cara. Mas tipo ali, o piloto, cara, é que no piloto a gente não sabia bem ainda como ia fazer, né, cara? Vamos, tá bom, vamos gravar, vai. Nós estamos gravando. Cara, ele tá pagando de Marcel agora, tipo, achando caralho, que tá valendo o podcast. Caralho, bem de Marcel agora. É isso, Matuza. Ô, Marcel, um amigo meu falou que te achou muito burro por você não saber que tava gravando naquele dia. Naquele foi quando a gente já tinha gravado uma hora de podcast quase. Não, eu tava achando que a gente tava construindo a história e depois a gente ia fazer o bagulho. O podcast é a gente lendo a sinopse da parada. Não, não é isso. É que eu achei que a gente ia... não achei, tipo assim, eu não achei que a gente ia dramatizar. Pô, por que a gente tá falando isso agora? Vamos falar depois disso, cara. Foda-se a ordem. Caralhinhos voadores aqui, anarquia. Por isso que eu não. Por isso que eu não achei que a gente tava gravando, porque a gente tava falando de tudo, cara. Mas, ué, a gente vai acabar o papo do podcast em 2 minutos falando no geral, assim, porra. Não, cara, é que aquele dia também a gente começou a gravar tarde pra caralho. E tipo, pá, minha mãe trampa no domingo, ela acorda cedão, cara. Eu pensei, cara, ela não pode acordar, ela tá gravando ainda, tá ligado? Porque, né? Pra quem não sabe, aí... o episódio que a gente tá falando é o 24. Exatamente, cara, exatamente, cara. 24, que é o nosso filme, né? Filme de arte. Exatamente, cara. E foi por isso, porque daí eu pensei que esse episódio ia ter um formato diferente, saca? Que a gente ia fazer. Que a gente ia dramatização, mas que a gente ia se preocupar mais com as falas, tá? A gente ia falar, citar frases faladas no filme e nossa, tal. E por isso que eu achei que a gente tava construindo só o esqueleto, cara. Aí quando eu vi que era tipo 4 da manhã, eu fiquei pensando, cara, se é 4 da manhã a gente tá na metade do roteiro, vai ser 6 horas quando a gente começar a gravar, tá ligado? Eu pensei, caralho, não vai dar, fudeu. Aí por isso que eu achei, eu falei, vamos voltar pra cada podcast lá. Cara, então, o podcast zero, piloto. Foi uma merda. Eu mal me lembro do que a gente falou. Eu me lembro que a gente falou de quadrinho erótico, de Milo Manara. É, mas é natural ser uma merda, né, cara? A gente não sabia como funcionava, a gente não tinha nenhuma dinâmica entre a gente ainda, né, cara? A gente tava. A gente tava se conhecendo. E a gente foi feliz em ter deixado ele como piloto, né? Porque, tipo, ele é ruim. Então, tipo, ele não vale. Ele é o zero. Exatamente. Se for uma merda, ninguém pode falar mal, porque a gente deixou claro, né, cara? Não tava... Deixou claro que é piloto. Não. Cara, ele é muito amor da caralho, né, cara? Fica qualquer coisa mesmo, assim. Sim. Ah, cara, mas assim, não dá pra gente ser tão injusto assim, porque pra... Eu me lembro que, pô, se você se lembrar do feedback dele, foi muito da hora. Foi. Tipo... Tô vendo aqui, teve 26 comentários, tá? Pro primeiro podcast. Porra, e a gente fez jabá, quer dizer, lá, quer deu... Quer dizer, e veio 26 comentários, metade é o Marcel respondendo todos os comentários. É, na época eu respondi os comentários, vale. Agora na época a gente não tinha, né? Porque a gente não tinha comentário suficiente pra fazer leitura dos comentários, né? Exatamente. Não dá pra fazer leitura de comentário de lego dizendo, ah, ficou legal, gostei. Saca? É, parabéns. Esse a gente manda um abraço, não quero dizer. Mas foi uma parada, saca? É tipo a primeira transa, né, cara? Pode ser uma merda, mas é uma etapa, né, velho? Saca? Uma merda, mas é show. É. Já tá com essa do show agora. É meu novo meme, tô tentando fazer pegar. Ah, cara, eu contribuí pra isso. Cara, show. Show. Isso tá funcionando no Twitter, Miguel. Deixa eu pegar aqui. Senão... Cara, tipo, aí o podcast 1 foi logo Come Não Come, né? Que é um podcast descompromissado e tal, né? E não é tão, tipo, técnico. Por que que a gente resolveu fazer um podcast zoeiro logo de primeira, assim? Porque foi uma ótima ideia. E porque o piloto não foi zoeiro. Ah, é. A gente precisava ter um podcast mais zoado pra, né, dar essa quebra e tal, pra não parecer um podcast chatão. E também foi uma ideia que todo mundo gostou, né, cara? Eu posso ser justo, eu acho que essa ideia foi do Miguel. Foi. Ah, eu acho que foi. Partiu. Tem um orgasmo agora. Na sua cara, Matoso. Na sua cara. Eu acho que foi seu mesmo, Miguel. E, cara, assim, a gente achou que. Todo mundo gostou da ideia e tal. Mas a gente não achou que ia ficar tão legal quanto ficou, cara. Tá vendo? Confie nas minhas ideias. Pô, esse cara, até hoje eu ouço isso aí, vira e mexe, porque esse podcast é ouro, cara. Ouvintes, saibam que todas as minhas ideias são descartadas no chat do Caralinho. Seria muito melhor se eles me ouvissem. É, o foda do Come Não Come é que, tipo, como eu sou um cara que eu não sou um cara criativo, tá ligado? Eu, apesar de desenhar e tal, tipo, o nego acha que porque tu desenha, tu é um cara super criativo. Eu não sou nada criativo, tá ligado? Aí, tipo, eu sou muito ruim pra ter ideia. E todos os Come Não Come que tiveram, cara, eu sempre pensei, cara, vai ser uma merda. É comum eu ter esse pensamento em vários episódios. Mas eu pensava, vai ser uma merda, porque as minhas ideias são muito ruins, cara, não sei o quê. Mas a gente no improviso ali acaba, né, saindo alguma coisa, cara, mas o Come Não Come, eu acho que, tipo, foi uma ideia muito boa, né, apesar de não ser uma ideia original, que é, vamos combinar, né, não é uma criação nossa e tal, mas assim, não é uma criação nossa, mas teve podcast por aí que copiou. Assumidamente, inclusive. É verdade, é verdade. Um abraço pra eles, um abraço. Um beijo pros nossos amigos, um beijo. Beijão, beijo. Pô, nossos, né? Amigos. Um abraço. Eu até me perdi agora. Véi, será que os comeu não comem são bons porque o Marcel fala pouco? Caraca, fala mais pra amiga. Tem aí, mano. É um dia que eu falo pouco, cara. É um dia que eu falo pouco, porra. Fala menos, tá bom. É. Talvez seja. Surgiu algum grande meme nesse primeiro? Ah, teve o Buck Angel, né? Teve a primeira vez que o Buck Angel surgiu, assim. Teve o Doutrinar na base da piroca. Doutrinar na base da piroca. Só pra fazer justiça. Ah, o Marcel é chato, o Marcel é um babaca, né? É, fala muito. Quem é que falou da base da piroca? O pau no cu, seu viado. Mas que isso? Você não era, cara, chato no início, alguma coisa deu errado. Foi o poder. Você conheceu melhor, né, Marcel? Começou a virar host, né? O poder subiu a cabeça. Mas é verdade, cara. Tipo, a gente apesar de ser, né, tem algumas pequenas coisas que já viram bordões, né, cara? Tipo, doutrinar bata piroca. A gente, o fato da gente se... Que, isso que veio do Twitter, de ficar se chamando um outro de amigo, ah, um amigo isso. Não sei o quê, um amigo não sei o quê. Isso nos comentários, né? Sempre o pessoal fala, ah, os amigos caralhinhos, os amigos não sei o quê. Isso pegou, né, cara? Eu acho legal o lance do amigo, porque ele é muito dúbio, né, cara? Às vezes é extremamente irônico chamar o cara de amigo. Eu acho legal. Eu me perdi. Uma outra coisa. É uma coisa que tem Twitter, né, cara? Nossa base de. Sim. Não, mas isso é verdade. Isso faz mais, é muito presente, assim, cara, tá ligado? Eu até acho estranho quem ouve a gente não estranhar certas coisas que a gente fala, porque é muito das nossas conversas do Twitter, saca? A gente não tenta ser um podcast tão autorreferencial, né? Sim. Tipo, de ficar fazendo piadinha muito interna, mas tem coisas que, né? É, sim. Exatamente. Uma outra coisa que nasceu, que veio do Come Não Come Um, isso eu tava na dúvida sobre quem é que falou isso, cara, foi o Pinguim, que é o A Vida Tá Aí. Sim. A gente comentou isso, né, cara? O Come Não Come Um tem o Pinguim, né, cara? Que é o cara ali honorário, né, cara? Membro mais importante. Nosso mascotinho. A Vida Tá Aí, bah. Eu não sou um cara que ganha de muitas surpresas. Eu imito o Pinguim na minha vida, assim. No jantar de família, eu imito o Pinguim. Ninguém sabe quem é o Pinguim, mas eu imito ele. Não, cara, eu tô com a minha namorada, a gente vê alguma coisa que é muito assim, a gente faz bah! Assim tu me deixa mal, velho. É. O Pinguim é muito maconheiro de Porto Alegre, cara. É foda. É foda. Inclusive, ele, né, como eu e Miguel, a gente é ingênuo, a gente acreditou, ele falou que iria participar desse episódio aqui. É, por que ele não tá aqui? Vocês acreditam? Ele falou que ele ia participar de vários episódios, cara. Eu não sei se vocês caem nisso. Eu não sei como vocês perguntam pra ele, tá ligado? Vai participar. O próximo, ele falou que iria participar também. Vamos ver. Aguarda. O próximo, vamos sobre mulheres? O que é isso, Marcelo? Miguel, para de dar spoiler aí. Ah, tá. O próximo, cara, ele falou que iria participar. O Pinguim nunca mais vai participar, cara. Não, não... A Maria participa, você... mas ele não. É. Verdade. Vamos pro próximo podcast. O próximo é o 2. É Atriz do Coração. Atriz do Coração. Eu não me lembro de quase nada que a gente falou, cara. Pois é. O Zero foi nosso Batman Begins, o Come ou Não Come foi o Dark Knight e o 2 foi o chato lá do Bing. Chato, cara. Da onde chato? É porque ninguém lembra desse episódio. Passou batido. Mas esse episódio realmente ninguém lembra, né, gente? Não, eu tô vendo a vitrine dele, tô lembrando de várias coisas, cara. Não, eu lembro, mas ele não é um podcast que a gente, né, porra. Não é um podcast que a gente indicaria. Cite um meme do episódio 2, assim. Eu não vou citar um meme do episódio 2, mas eu vou citar uma parada que a gente fez no 2 e a gente retomou muito recentemente. Ah, e foi certo que foi o duelo de atrizes, que foi com a Silvia Sete e com a Bela Dona, que ficou uma aposta no episódio 2. Eu não compactuei com isso. Porra. Você devia ficar triste por eu ter compactuado, porque isso deu origem ao podcast de duelos, que, pô, foi foda, assim, foi legal pra caramba. Não gostei. Pô, as pessoas gostaram. As pessoas são burras. Que isso? Seu amigo já tá subindo a cabeça. Eu não consigo ouvir o episódio 2 justamente por causa do duelo, porque dura muito tempo e eu acho chato, tá ligado? Mas sabe o que tem do Atriz do Meu Coração, que é uma coisa que depois até chegou a voltar, eu acho, que aí também é mérito do Miguel de novo, Aí, eu sei. Trava não. Melhor episódio, trava melhor não. Episódio. Exatamente. O cara tava jogando, era pior, né, mulher? Trava não, realmente, cara. Mas eu vou ser sério, que tipo, eu gosto desse episódio pelo seguinte, porque a gente falou de atriz que a gente gosta, e como eu gosto muito de falar, né, todo mundo aqui gosta disso, de falar sobre pornografia, sobre gosto, a gente ficou falando muito sobre isso, foi legal, cara. Foi legal, cara. Eu gosto muito desses episódios que a gente fala sobre pornô, tá ligado? Eu gosto, cara, eu achei muito legal, porque eu pude falar da Angel Rivas. É, tipo, mas esse podcast, se a gente fizesse hoje, com experiência, seria muito melhor. Ah, ia ficar uma merda, mas só ia falar, um chato. Não, esse podcast ia ficar melhor hoje, assim. Se tu fala, tipo, esse é um podcast que eu falo, puta, poderia ter esperado pra lançar, porque... E eu não ia pesquisar pra pauta, ia sair homem. É, tem isso também, né? O Miguel, assim, não que ele pesquisasse antes, né? Mas ele se preocupava. Hoje em dia, ele... 10 minutos antes do podcast, ele manda mensagem pra gente. Qual é o tema? É hoje que vai ter gravação? É. Não, quem pergunta se é hoje é o Alan. É hoje o podcast? O Alan é foda. O Alan, a gente conversa, cara, tipo, na quinta-feira, falando, ah, amanhã vem, vamos gravar a tal hora. Aí na sexta-feira ele, ah, quando é que é a gravação, velho? A sorte é que ele não quer que, tipo, sai pras baladas na sexta-feira, tá ligado? Senão ele ia esquecer e ir embora, tá ligado? Que balada, gente. O Alan é um senhorzinho. Senão ele ia fazer que nenhum membro aqui, eu não vou falar o nome, que desmarca as paradas em cima da hora, tá ligado? Né? Não. Não quero falar o nome. Pois é, Pinguim, para com isso, cara. É, mas não tem muito o que falar do episódio 2 mesmo, cara. Eu gosto dele porque eu gosto de falar sobre as coisas que, né, gosto é legal muito cair... de falar. É. Como gosto? Esse episódio vai vir muita coisa à tona, né? Muitas tretas vai vir à tona, hein? Tô bom. Vendo, já que eu vou ter que ficar aqui no meio mediando a situação inteira pra variar. Sim, sim, por favor, Matu. Coisa que eu já faço no chat, eu vou ter que fazer ao vivo aqui agora. Então vamos pular pro episódio 3, né, cara? Que é o de Hentai, que foi... Uma surpresa. Foi uma surpresa pra gente. Foi, cara. Foi uma surpresa. E foi uma surpresa dupla pra mim, cara. Porque eu me lembro que, porra, é Hentai. Eu não... Saca? Eu não conheço, assim. Eu não gosto. Não, saca? Não sabia. Não conhecia nada do assunto. Aí eu me lembro que, porra, vamos pesquisar pra pauta. Porque a gente convidou o Roberto, né, cara? E tal. Porque, né, ele é um cara que manja e tal. Então vamos pesquisar, né, pô, pra, né, não fazer feio. Aí eu fui pesquisar sobre Hentai, cara. E só achei bagulho em inglês. Então, é tipo, né, quem ouve a gente até aqui sabe que eu tenho uma defasagem nessa questão linguística, tá ligado? E eu simplesmente não pesquisei porra nenhuma, cara, não absolutamente nada do que falar no bagulho, velho. Eu tava muito, muito desconfortável, cara, tipo, eu não sabia nada, nada. A gente podia colocar aquele trecho que o Marcel tá imitando a Scarlett Johansson, no Come ou Não Come, quem lembra? Não, mas é que assim, cara, ela te aborda e fala que o Johnny Depp, ele é um cara que tem depressão, ele é um cara muito romântico, ele é um cara que ele precisa conhecer, ele quer conhecer as pessoas, cara, entendeu? Ele precisa conhecer você, o cara, pra se envolver com o cara. Porque ela vai dizer, inclusive, assim, o Johnny Depp, o Johnny, my friend Johnny, he is not gay, he is not gay, he is straight man, entendeu? Mas ele, entendeu, ele tá confuso, ele é curioso, tá diferente, uma emoção diferente. Verdade. My friend Johnny, he's not gay. He's not gay. He's a straight man. Cara, esse podcast é assim, a gente, quando a gente tava idealizando o Caralinhos, a gente falou, não, vamos fazer podcast de quem tá e tal. E a gente já falou, pô, vamos chamar o Roberto, né? Sim, sim, sim, sim. E foi uma surpresa foda, porque, cara, se dependesse da gente, eu até tinha feito a minha pesquisa e tal, mas se dependesse da gente, o podcast ia ser uma zoeira foda, né, cara? Ia ser uma merda. Não, eu não acho que a gente ia ser zoão de ser bobão, assim, mas a gente não, mas a gente não ia ter o assunto. A gente não ia ter o respeito sobre o assunto que o Roberto tem, né, cara? É, porque a gente não ia saber dar esse panorama histórico pra parada toda e tal, né, cara? O Roberto salvou o episódio, na real. O Roberto salvou, a gente, que até hoje, a gente chama esse podcast que esse aqui é o Roberto Cast, né, cara? Exatamente. E a gente, tem que agradecer o status de semi-celebridade web do Roberto, porque esse foi um dos podcasts que teve mais ouvintes até pouco tempo atrás. No dia que a gente lançou, que ele retweetou e os amigos dele viram, esse foi o dia que teve mais boom de acesso, né, cara, na época. Foi. Se bobear, é o maior pico de um dia. dia que a gente já teve. Deve ser, deve ser. Agora não é mais, mas foi no dia, foi. Foi foda, assim, cara. E eu gostei, esse episódio, apesar de não ser mérito nosso, assim, cara, eu gostei pra caralho, porque eu me lembro que a gente, em termos de feedback, nego falou pra gente que gostou do respeito que a gente teve pelo tema, tá ligado? Porque a gente deu toda essa questão histórica, né, cara, e tal, que a gente acabou de dizer que se fosse por nós, a gente não sabia o que fazer, mas o Roberto teve, assim, né, esse embasamento todo. E aí, cara, tipo, foi uma parada que eu gostei pra caralho, assim, porque, né, nego, apesar de a gente ser um podcast que isso é uma parada que a gente vai falar provavelmente, cara, que é a impressão, assim, que muita gente ouve a gente porque é zoeira, né, cara, e tal, mas, é, tipo, apesar de eu gostar disso, eu tenho puta seriedade, saca, né, em relação ao cara ali, tipo, eu gostei porque nego levou a sério, saca, levou... Nego entendeu, né, cara, nego não achou chato, tipo, ai, foi que foi chato, não sei o quê. Nego entendeu, diferente do episódio seguinte. Episódio seguinte que eu, a princípio, fui contra. Mas depois você ficou na pilha pra fazer. Como todas as boas ideias do Caralhinhos, Marcel foi contra. Essa ideia foi do Miguel ou minha, não sei, mas foi tipo uma ideia que foi crescendo em comigo. Vamos partir assim, do pressuposto, né, que foi minha, só pra facilitar. Vamos partir do pressuposto que foi Miguel, só pra ele não ficar triste. Esse episódio, na real, se vocês se lembram, fale qual é o episódio. Não seja um péssimo episódio. É o episódio número 4, A Voz do Pornô. Mas é só pra fazer uma parada aqui de contexto. No dia que a gente gravou esse episódio foi num sábado, porque na sexta a gente gravou o episódio que seria o anterior, o depois desse, tá ligado? E a ideia desse episódio do A Voz do Pornô foi porque a gente tinha gravado na sexta e a gente ia aproveitar o sábado pra gravar e a gente não fazia ideia do que fazer. Aí a gente começou a jogar ideia e nenhuma veio. E aí, de repente, alguém, eu não me lembro se foi o Miguel ou se foi o Matuza, deu a ideia de, cara, vamos fazer como se a gente fosse o MRG. Não, é que assim, não, eu lembrei, cara. Eu tive a ideia de falar assim, não, vamos comentar umas notícias e tal, não sei o quê. Aí eu acho que aí o Miguel veio tipo, falando, tipo, ah, falando que a gente tava copiando e tal, né? Fazer uma voz do pornô e tal, a voz do robô. Me zoando, aí ele falou pra gente fazer. Abraçar a cópia. Abraçar. Esse é o lance de que o Miguel falou, de que o Miguel falou que as pessoas não entenderam, mas é que na verdade a gente também não se colocou assim por uma questão de, né? Só que o grande lance, cara, é que o Miguel, eu acho que começou a dar essa ideia, só que ele tava falando de deboche, tá ligado? De a gente zoar esse lance bazingueiro do MRG, tá ligado? E só que o problema é que a gente não tratou o podcast assim quando ele saiu. Porque a gente era tava começando, a gente queria jabá, a gente queria divulgar o bagulho. Então a gente mandou e-mail pro MRG dizendo que era homenagem. Que coisa humilhante, né? Cara, eu acho que só quem entendeu a zoeira foi os caras. Foi o próprio MRG. Acho que eles viram que não, os caras não estão homenageando a gente, não. Não vamos divulgar porra nenhuma, não. Acho que se foda aí. Eles cagaram, eles não responderam em nenhum lugar que a gente falou pra eles, sabe? Cara, a gente mandou no Twitter, mandou no e-mail, mandou um monte de coisa. Aí eu acho que eles falaram, tipo, nossa, porra, os caras estão querendo publicidade de graça, é isso? Pode aí. Foi mandado pra ouvintes do MRG, tá ligado? É. Todo cagou, velho. Foi foda. Eu me disfarcei de ouvinte e foi tipo como se estivesse indicando: olha o que esses caras fizeram. Cara, a gente era muito. Ah, caralho, que merda, hein, velho. Cara, assim, até hoje eu gosto desse podcast, cara. Eu ouço e eu gosto muito dele. É que foi divertido de gravar, porque a gente gravou aquelas vinhetas depois e tal. Foi um trabalho em equipe, tá ligado? Achei. Foi legal. Eu fiz as vinhetas de quase host ali. Eu fiz a vozinha que o Miguel, sim, o Miguel queria tratar e eu fiz a vozinha sem tratamento. Chupa mundo. Exatamente, cara. E eu me lembro que depois quando o podcast ficou pronto, no podcast seguinte, o Miguel falou assim, cara, porra, como é bom poder voltar a editar do jeito que eu, né, do jeito do Caralhinhos. E depois, tipo assim, ouvindo o A Voz do Pornô, realmente me incomoda o fato de a gente não tá fazendo o formato que a gente faz, tá ligado? É isso aí. No final desse episódio, sempre tem uma musiquinha pra fechar pro próximo bloco, tá ligado? Pro próximo bloco não, pro bloco de feedback. E no final, tem um funk. E daí, tipo, sempre que eu ouço esse episódio, eu ouço aquele funk e dá aquele puta, acabou, graças a Deus. É, É, isso é legal, tipo, tá vendo o podcast, aquela edição meio vermelha e tal, e aí quando entra o fundo, ah, voltamos. Agora sim. A ideia era ser esse alívio mesmo. Eu faço de cabeça pensada as paradas, assim. Eu sou um artista. É que tá, né, cara? Apesar de não ser um episódio sobre o Caralinhos, assim, sobre os temas, esse é o lance, é que a gente também, que nem, essa é a primeira vez que a gente tá falando, por exemplo, que, né, que a gente quis zoar o fator bazingueiro do MRG, né, cara? A gente nunca se posicionou nesse sentido, né, cara? Claramente, velho. É que a gente, né, não queria que desse merda também, né? É, cara. Agora como a merda tá no meu nome, se der merda, foda-se, né? Isso que os amigos estão pensando. Pior, né? Nos últimos episódios a gente andou falando mal do Jovem Nerd e tal, né, cara? Foi. A gente tá perdendo. Mas tudo, isso tudo foi uma armadilha. Quando o Marcel perguntou quem quer ser o dono, e ninguém falou nada, é porque eles estavam esperando você. É, tô ligado. Precisava de um expiatório. Sabiam da minha índole e já mandaram pra mim, né? Sabemos do teu espírito de bom samaritano, cara, né? Que joga pelo time e tal. É, meu, a gente foi de sujeira não, cara. Foi. Obrigado. At night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon. Gravado cronologicamente antes do Após o Pornô, mas saiu depois, que foi o Paródias Pornô, né, cara? Cara, eu não lembrava que tinha sido gravado antes, não lembrava. Tinha sido. É que a gente gravou antes, só que como a gente gostou tanto da ideia do Após o Pornô, a gente achou que ia dar certo pra caralho, velho. Foi foda isso. A gente tava muito crente que ia dar certo. Aí a gente botou o Após o Pornô antes, né, cara? Só que aí, tipo, vocês se lembram que o Paródias Pornô, ele não ia ser desse jeito que a gente foi, cara, né, cara? Isso é mais legal de comentar, cara, que Paródias Pornô, a gente ia ser outro formato totalmente diferente. E aí a gente começou a gravar, a gente gravou tipo, mano, 20 minutos, sei lá, uma meia hora, tipo, e aí a gente falou, tá uma merda. Tá uma merda porque eu, por exemplo, nunca vi uma paródia pornô, eu não gosto. Aí, tipo, a gente chegou no dia de gravar, tava tudo indefinido, cara. E pra ser sincero, eu não me lembro qual foi a primeira tentativa, o que a gente tentou fazer. A gente tentou ir comentando, a gente ia pegar os trailers dos filmes, e a gente fez isso com o do Batman, do Adam West. É, a gente fez pra testar. E comentando o trailer de quanto ele rolava. E ficou uma merda, cara. Ficou uma merda. Aí a gente colocou o formato Caralinhos, né? Cara, eu acho que nesse podcast que nasceu o formato Caralinhos, cara, tá ligado? Que é o foda-se, tá ligado? Foda-se, vamos falar qualquer coisa, não interessa. E foda-se, né, cara? No final sai bom. Não, o nego gosta, então tá bom, né, cara? Dane-se. Mas esse episódio, tipo, na época eu gostei pra caralho, assim, meu, porque, tipo, a gente falou de vários filmes, tá ligado? Foi, a gente fez muita referência a filmes, a atrizes e tal. Eu não consigo mais ouvir ele hoje, mas na época foi da hora, cara. Eu, sinceramente, eu não me lembro do feedback dele, cara. Eu não me lembro se o nego gostou, se o nego falou bem, se o nego falou mal. Eu tô vendo aqui os comentários aqui que não teve dado muito. Não, muito não. A gente passou por uma depressão de comentário no meio. Foi. Porque, né, no primeiro, segundo episódio, porque, né, teve o jabá no podcast, talvez gente de lá, a gente, por causa do Twitter também, a gente tava divulgando pros nossos conhecidos. Aí tem aquela coisa de ser novidade, né? Pô, legal, pô, da hora, não sei o quê. Aí depois passou a vibe e, né, boa parte do interesse, né, da surpresa, da curiosidade foi, a gente ficou nesse vácuo. É os verdade. Amigos pararam de ouvir, que não tem mais obrigação, né? Eu sei que você não escuta. Indireta aqui no podcast. Mas, Miguel, tu também não escuta os que não participam. O que tu tá falando, porra? Verdade, Miguel. Cara, não importa. Eu não sou amigo. É trabalho. É trabalho. Não, não ganha um real. É trabalho. E aí, em seguida a esse, teve um episódio que eu me orgulho pra caralho desse episódio, cara. Eu também, cara. Ainda até hoje é um dos meus preferidos, cara. Não é um dos meus preferidos por eu achar, tipo, gostar de ouvir, mas é um eu tenho no meu coração, assim, que é o Crônicas da Bronha, velho. Tipo. Crônicas da Bronha que a gente gravou e a gente ficou demorou pra escolher pra arranjar o tema, o nome. Como começou o nome desse episódio? E aí a gente ficou. Como começou o nome do episódio? Eu não lembro quem que mandou o Crônicas da Bronha, mas eu só sei que não foi o Miguel. Partindo pressuposto que não, eu. Não, o Miguel não foi. Foi eu. Miguel, assim, Crônicas da Punheta, eu falei assim, não, punheta vai ficar muito pesado. Aí eu falei, por que não? Ah, então a ideia foi minha. Não, mano, foi minha. Não, foi meio tua. Coletivo, vai. Não, você é o cara que traduz o título da série e eu sou o cara que fez a série. Não, nada disso. Nossa. Cara, nesse episódio surgiu o negócio do Miguel falar que cavalo é chato e o cachorro é mais legal. É verdade. Lembra? O que é uma verdade. Nesse episódio muita coisa rolou, né, cara? Tipo... Foi quando o Matuza falou que o pai dele pagava boquete pra ele toda noite. Lembra disso? Cara, eu... Porra, velho. Mas ele falou. Eu só não vou desmentir, porque eu quero que as pessoas fiquem curiosas e vão ouvir esse podcast, quem não ouviu. Mas não é verdade. Aí entra uma coisa que eu acho da hora, assim, velho, um orgulhozinho babaca, assim, velho, e isso até rolou nesse episódio de nego comentando, não me lembro mesmo, cara, tá ligado? Que é o lance de, tipo, tem muito podcast que fala, né, que a gente fala putaria pra caralho, a gente vai louco pra caralho, a gente fala putaria pra caralho, aqui é zona total, uhul, tá ligado? Papo de bar. Mas não é putaria, nego não se compromete, tá ligado? Ninguém queima o filme. E basicamente, queimar o filme é o que a gente faz aqui. E eu me lembro que uma coisa, isso me deixou, por isso que eu fiquei orgulhoso, porque nego falou pra gente, pô, cara, eu achei do caralho a sinceridade com que vocês falaram disso, porque, né, pra quem não ouviu o episódio Crônicas da Bronha, é a gente falando das nossas primeiras experiências com pornografia, né, cara, as primeiras coisas que a gente viu e tal, e a gente passou desde de revista da Playboy, fita VHS, até cine privê e tal. Zoofilia. O pai no quarto, bronha com o pai no quarto. Pois é, né, cara? E é um episódio que eu tenho muito carinho por causa disso, cara. Foi muito legal poder falar disso e ver que... E aí, é exatamente isso que eu lance que eu tô falando, assim, cara. Que, tipo, a gente levou a sério, saca? Certas coisas. A gente falou sem problema, mas é legal falar dessas coisas sem frescura, assim, sem se preocupar com queimar o filme. Eu gostei pra caralho. Eu acho que a gente é meio psicopata, porque as outras pessoas falam como se nós fôssemos... rebeldes e tal, mas pra mim eu falo como se fosse nada. Não sei se com vocês é assim também. Eu acho que não é a gente. Todo mundo faz isso. Só que tu fala isso bêbado com teus amigos. Tu não deixa os outros ficar sabendo, tá ligado? Tu não posta no Facebook, entendeu? As pessoas guardam isso. E a gente não guarda. Aí, tipo... Então, mas é isso que o Miguel tá falando, assim. Exagerado. Não, mas isso que o Miguel tá falando, né, cara? A gente não guarda essas coisas. Tipo, talvez o normal seria guardar essas coisas, né? A gente tá, tipo, puta, cara. A gente tá qualquer coisa, né, velho? A gente fez um site sobre isso. A gente fez um site sobre... É, pois é. A gente dá a cara tapa. E aí teve episódio depois desse, cara, que foi... Eu vou ser sincero. Eu gosto desse episódio. Qual foi? Ele não, é o Brochada. É o Brochada, nossa, cara. Brochada. Esse Brochada, que eu não lembro porque eu não tava. Não, foi. Esse foi porque, tá ligado? O Mulheres que Gostaríamos de Ver no Pornô, Matheus. Essa foi a primeira tentativa. expectativa da gente fazer ele. Não, e sim. Mas eu não lembro por que eu não tava nele. Pra quem não sabe, nós temos um tema amaldiçoado, que é o Mulheres que Gostaríamos de Ver no Pornô, que foi tentado o quê? Umas 5 vezes? Não, foi 3 vezes. Na 3 vezes. Fala 5 que é mais bonito. Tá bom. 10 vezes. A gente tentou esse tema 3 anos atrás. Em 2007 a gente tentou esse tema. Não. Em 2002, quando nem existia podcast no Brasil, a gente era a gente e o Maestro Billy fazendo podcast no Brasil. Exatamente. E esse episódio eu gosto pra caramba, que tipo, o Pinguim participou e ele tava falando bastante coisa, só que o episódio ele tem pouca coisa que é dentro do tema, porque o Miguel ficava caindo a internet dele, caía. Chegou um ponto que ele, tipo, não vai dar, cara. Não vai dar e tal. E ficou isso, tá ligado? E a gente. Mas tem o rap do Marcelo. Porra. Tem o rap. Por isso que eu gosto desse episódio. Porque, tipo, eu parei de fazer rap, eu acho que em 2009, cara. Meu, tipo assim. Pra quem não sabe. É vergonhoso. Marcelo, você autoriza a gente colocar o MySpace? MySpace pode botar, não tem problema. Mas, então, pra quem não sabe, o Marcelo, MC Solo, tem ele era, né, tem, né, uma carreira rapper aí e tal. Tinha, né, como você falou, ele parou de fazer rap aí. A encruzilhada acabou e tal. E aí, né, Marcelo, você reviveu esse momento, assim. Não, por isso que eu falo que é vergonhoso, cara, porque, tipo, pô, o rap é uma parada que eu sempre levei muito a sério, tá ligado? Aí eu parei de escrever, cara, e quando eu voltei pra fazer um rap sobre isso, velho... Cara, é tipo assim, talvez pra você. O seu eu do passado se envergonharia. Exatamente, cara. E sabe qual é o pior de tudo? Eu gostei pra caralho do rap que eu fiz. Ficou achei bom. Muito da hora, cara. Eu achei muito da hora. O foda é que, tipo, eu tentei um monte de referência ali, tipo, pra. Eu não sei se quem eu. Até porque, tipo assim, eu acho que ninguém deu bola o suficiente pra ficar ouvindo, tá ligado? Mas tem um monte de referência de ironia ali na música, tá ligado? Mas eu gostei de tudo disso também, cara. Marcelo é tão rapper que ele fez um remix agora ao vivo na música. E com esse episódio se encerra a participação do Daniel no Caralhinhos Voadores, né, cara? Não, ele apareceu em um off. Ele apareceu um off e teve um podcast que ele entrou no meio também, que foi Comendo Come 2, ele entrou no meio, falou rapidinho e foi embora. Boa. Aí depois desse teve o Parafilias. Eu nem sei que número é o Parafilias, cara. É o 8? É o 8. É o 8. Parafilias é o 8. Que é um episódio que eu gosto pra caralho também, velho. Eu não consigo ouvir ele, mas eu gosto pra caralho. Eu acho que eu nunca ouvi ele. Eu nunca mais ouvi de novo. Eu acho que quando eu baixei, quando saiu, né, eu acho que ouvi umas duas vezes, acho que sei lá, duas, três vezes. Mas depois eu nunca mais ouvi de novo. Tudo ouvi de novo pra ver se rola, pra ver se vai. Esse foi o episódio que a gente desceu mais baixo, lembra? Cara, esse episódio foi mais fácil da merda. A gente, Miguel. Agora. Tome a responsabilidade, Miguel. Nossa, essa ideia não foi minha dessa vez. Ah, não foi. Não, a ideia do tema não foi dele, mas a responsabilidade da gente ter deixado. A responsabilidade de ter feito merda foi do Miguel. Eu não fiz nada. Não? O que que eu fiz? Ah, pô, a gente tá sendo sacana. O Miguel botou pilha e a gente foi, Matuza. Não. O Miguel. Peraí, cara. Caralho, não vou preparar isso de novo no podcast. Que? Essa parte agora vai ficar cortada e a gente volta daqui a pouco, tá? Eu coloco o bip. O Miguel que falou da gente. O Miguel que falou de fuder. Não, ele falou que o. Dava pra fuder por vários buracos, cara. Exatamente, parada. Exatamente. Ele falou de comer. Cara. Nossa, caralho. Esse episódio é muito errado, cara. Então, bom, se você aí não ouviu esse episódio, não ouça. Não, se tá uma pessoa sensível a essas coisas, não ouve. Se tu não é sensível, não tem problema, porque isso é tipo 2, 3 minutos do episódio só. 4 minutos. Mas, cara, 4 minutos, cara. E vocês estão lembrados, não sei se vocês. Teve um comentário. puto, eu lembro, cara. Não lembro de quem foi. Foi do Alan. É isso que eu ia falar agora. Foi do Alan. Foi do Alan. O Alan falou que, tipo, caralho, foi do Alan. Caralho, eu não lembrava, eu vi agora. Foi. Cara, o Alan tinha que ficar muito nesse podcast, cara, porque foi o que eu falei, né? Eu queria ver a opinião do Alan nos outros comentários, dos outros podcasts. Porra, o pena o Alan tá aqui. Verdade, verdade. Mas é legal porque, tipo, ele não gostou, mas ele continua ouvindo, tá ligado? Beleza, saca? Não tem problema. Eu me lembro que até na resposta, eu me lembro que no comentário do Alan ele falou aquilo, aí eu respondi alguma coisa. Eu me lembro que até o Juan falou, eu entendo. O que incomodou o Juan, né? O Juan, nosso amigo, ele comentou no comentário do tio Sukita na época que ele é blindado. Ele falou assim: eu sou blindado pra esse tipo de problema, mas eu entendo a preocupação do amigo e tal. Mas foi tranquilo, cara, foi tranquilo. Esse foi também um outro episódio que isso, na época a gente não sabia, mas ia virar o comum pra gente, que é a gente começar a gravar uma parada sem saber como vai fazer. Porque a gente tinha pegado listas de parafilias em vários lugares, não sei o que, e tinha uma caralhada de parafilia. Aí eu acho que o Matuza surgiu com um blog lá que tinha uma lista, que a gente pegou a lista deles e fez, foda-se. Foi. Cara, mas agora eu pensei numa coisa, cara. Será que o Alan entrou no cara ali só pra destruir a gente por dentro depois disso, cara? Ficou com uma mágoa. Vocês já pararam pra olhar se esse podcast ainda tá no ar? Verdade, né? O post tá apagado, cara. Foda. Mas eu não me lembro muito bem assim do feedback dele, assim. Me lembro disso do Alan e tal, mas fora isso, cara. A gente só tem lembrança de feedback negativo desse, né? Então. Mas foi um bom podcast. Não, pô, eu gostei desse episódio, cara. Eu não ouço mais porque eu acho ele, né, não gosto mais de ouvir ele, mas eu gostei, cara. O saldo foi bacana. E aí depois desse, teve a primeira vez que um membro não, tipo assim, né, a gente tava falando do Daniel e tal, mas o Daniel não é um membro, né, cara. Foi a primeira vez que um membro real do Caralhinhos faltou, né, cara. Que aí, pô, só eu faltei no episódio 3, eu não sou real. Como assim tu faltou no episódio 3? Eu não tava no episódio 3. Ah, não, mas é que tu não faltou, tu tava por texto. Não conta. Tu não podia participar, mas tava junto, parado. Qual é o episódio 3, gente? O rei, tá? Ah, é verdade. E eu faltei no brochado, mas aí a maldição teve no funcionar. Quer dizer que o Marcel acha que só ele é membro real. Aí, né, a gente vê a verdadeira. Máscara. E se eu não me engano, nesse episódio, foi uma dessas situações onde o Miguel simplesmente chegou no dia da gravação e falou, não vai dar. Ele não avisou pra gente antes, eu acho, cara. Minha vida é muito atribulada. Aí, só que eu não me lembro se o tema já tava dito antes ou se na pressa o Matuza sugeriu. Eu me lembro que esse tema foi do Matuza, que foi o rank da Elegant Angel, né? Estava sugerido desde o início. Então, estava sugerido desde o início, mas eu não sei se estava no banco de temas e a gente puxou. Ou se já era esse pra ser um podcast do dia certo mesmo. Não lembro também. É, mas foi a primeira vez que a gente gravou, né, cara, só com dois membros. Isso foi uma puta insegurança, pelo menos pra mim. Assim, eu pensei, caralho, tá ligado? Tanto que o podcast chama A2, né? Exatamente. O que é um erro, porque, tipo, não dá pra fazer ideia do que se trata a porra do podcast pelo nome, tá ligado? Éramos garotos, não sabíamos. Verdade, A2. A pessoa fala, puta, por que eu vou ouvir o podcast? Por isso que tem poucos ouvintes. Por isso e por não ter eu. Não, se eu filho os downloads, tu vai ver que não é o que acontece. Não quero falar nada, né? Mas enfim. Eu gostei desse episódio porque foi justamente isso. Eu tava puta receoso, assim, tá ligado? Que, tipo, eu falo muito e tal, e o Matuza também fala e tal, e eu pensei, bah, cara, vai ficar meio paradão, saca? Não ficou, cara, eu gostei do resultado final. Eu, quando tentou de gravar, eu tenho isso também, né, cara? Todo episódio que a gente acaba de gravar, eu acabo comendo, sei lá, comendo merda. Todo episódio eu faço isso, né? Mas esse foi eu também, cara. Eu quando eu ouvi, falei, pô, ficou melhor do que eu pensava. Realmente ficou. Teve ritmo. Eu nunca ouvi. só ouviu quando editou. Fui eu que editei? Foi. É, nessa época você editava ainda. Então eu ouvi. Só parou de. Só deixou de ser só tu editar bem depois, cara. É. E foi isso, né, cara? Tipo, não tem nada muito relevante pra falar. Foi um episódio legal. A gente falou de atriz pornô e tal. Foi da hora. E foi isso, né, cara? Tava faltando algo memorável nesse episódio. Não me lembro. Ah, talvez tenha tido alguma coisa tipo, queixinho de milha piroca, alguma coisa do tipo. Assim, talvez tenha surgido aí, porque a gente falou de muita bíblia, né? Então a gente foi falando das mulheres e tal. Sei lá. Mas o que importa é que depois desse, no episódio 10, teve a parte 2 do Como Eu Não Come. E na real, né, cara, no início a gente planejava fazer o Como Eu Não Come sempre de 10 em 10 episódios. A gente, né, não tinha pensado, ah, vai ficar chato. Não, acontece, né? Não, gente, fala que era uma trilogia desde o início. Porque aí quando voltar vai ser mais show. Vai ser show. Tá bom, Miguel, vai ser mais show quando voltar, né? Quem disse que vai voltar? Como assim? É. Olha o spoiler. E o Como Eu Não Come, tipo, começou, cara, que ele tem um erro de ortografia. Eu esqueci o uma letra. Não com... É ótimo. É com Antônio. Com não come. É ótimo, essa vitrine, cara, adoro. E as pessoas dão tanta bola pras vitrines. E tipo, cara, as vitrines é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, cara. E tipo, as pessoas dão tanta bola pra vitrine que só o Alan falou que tinha um erro de escrita, cara. Ninguém notou, ninguém falou nada. E tal. O Alan mostrando serviço, ele sempre, né, cara? Verdade. Eu lembro quando ele falou pelo Facebook, isso aí nos comentários e tal. Cara, eu fiquei com mó vergonha, cara. Eu pensei, pá, vou corrigir. Só que eu me lembrei que, tipo, quando eu já tá postado, eu não gravo o arquivo em PSD, tá ligado? Com as camadas tudo, saca? Foda-se, eu gravo em JPG, tá tudo junto ali. Eu pensei, nem fudendo que eu vou fazer de novo, cara, tá ligado? Eu deixei assim, ninguém notou, todo mundo saiu feliz, cara. Eu não tenho muita lembrança desse episódio, cara, porque eu não ouço muito ele. Cara, eu sei que esse teve aquele negócio do Anos de Fada. Tantos anos de fada. Foi. Esse aí a gente falou do Laerte. Laerte, porra. Ah, foi, cara. E da Alcione, porra, Alcione, tu falou que ela com a tia roçando os cabelinhos da perna com aquelas unhas compridas, de choquinho da Adidas, cara. Nesse, o Marcelo sempre coloca uma imagem, um gif no final do podcast. Esse tem o pai de família, né, cara? E eu acabei de reparar que esse GIF tem em outro podcast também. Eu não lembro qual, mas tem outro podcast que você colocou mesmo GIF. Sério? Aham. Uhum. Caralho. Ah, ninguém lembra. Ninguém vê mesmo. Foda. Ah, e tem nesse episódio tem a Mariana Córdoba também, cara. Tem. E fala da Mariana, o Marcelo falou da Mariana Córdoba lá com o Rodrigo Santoro. Na cadeia e tal, verdade. É, teve algumas coisas, eu não me lembrava dela. Teve Inês Brasil, teve ela, que maravilha. A gente falou que ela era. A gente ficou discutindo história no meio do podcast. Falando da Elke, que maravilha, o pai dela e tal. Verdade. E o Miguel mandou a gente ficar quieto. Foi da hora. Trabalhar, né? A gente tava sendo chato e o Miguel mandou a gente ficar quieto. É assim, né, desse podcast. E eu também não me lembro do feedback dele, cara. Ah, o pessoal gostou. Porque o Come no Come é sempre sucesso. É, sinônimo de sucesso. Eu posso falar uma parada? Eu acho que o Come no Come é super valorizado, cara. Eu não acho. Gente, né? Tá tomando suco. Nossa, é o melhor episódio. Tá... O Come no Come é o nosso Chaves. As pessoas só vêm pra ver ele. Isso não é verdade, porque tu vê os números, não é os que mais tem download, cara. Tem vários outros que tem mais download que todos os Como Eu Não Come, tá ligado? Então, tipo, saca? Eu gosto de Como Eu Não Come e tal, mas não é tudo isso. Ah, que eu mais gosto. Marcelo tá cuspindo no prato. Marcelo tá cuspindo no prato. Não, eu gosto, mas eu tô falando que temos de retorno. Mas ele não, é, Marcelo, saca. Quando a gente for chamado pra ter um programa no Multishow, o que a gente vai fazer vai ser isso. É Como Eu Não Come direto. Exatamente. Ser grande Como Eu Não Come. Eu vou mudar minha opinião sobre isso o dia que a gente fizer aquele podcast que nunca vai sair. mas, cara, é sério, eu quero muito, queria muito fazer isso, que é o Come ou Não Come da internet, tá ligado? Come ou Não Come, cara, eu também queria muito fazer, cara. Esse ia ser muito foda de fazer, mas não vai rolar, não vai rolar. Não vai rolar. Nunca vai acontecer, cara. E teve até uma parada, eu acho que não sei se foi nesse ou foi no primeiro, cara. Teve uma hora que ficou só eu e o Miguel aqui falando, e a gente começou a fazer um Come ou Não Come da internet, tá ligado? Aí ele falou, não, pô, vou bipar todos os nomes, vai ser da hora. Só que ele não fez, cara, eu fiquei muito sentido que não apareceu aqui. Porque ia dar pra perceber. É, mas a gente, cara, por exemplo, a gente já citou tanto o tá ligado? E dá pra eu perceber vou quem isso. Tá falando. Sim. Mulher. Enfim, cara. E depois teve, né, cara? Cara, depois teve o podcast que a gente até hoje tem que pedir desculpa, né? É, cara, é foda, cara. Mas eu vou falar uma parada aqui, cara. Esse podcast, porque a ideia, né, era fazer um podcast sobre a vida sexual dos super-heróis. Eu odeio esse tema, sério. Eu odeio esse papo, vida sexual dos super-heróis. Sério, eu tenho... Não só super-heróis, de ficção. Não só super-heróis. Isso, é verdade, de personagens de ficção. E aí, só que, e novamente, eu não sou um cara criativo. E como a ideia, eu não me lembro se foi do Matuza ou foi do Miguel. Foi minha, tá ligado? Eu pensei, cara, eu não tenho ideia nenhuma, tá, e tal, mas eu pensei, não. Na verdade, várias ideias. Na verdade, eu sou estigmatizado, eu sofro porque falando que essa ideia é minha, mas que? A ideia foi do Miguel. Foi do Miguel, aí ficou no banco de ideias. E aí eu tive a ideia de te puxar ela. Falar, não, vamos gravar, tipo, chamar a Gabi, né? Esse podcast é pra gente falar da Gabi Moco, né, cara? A dos Luminerds e tal, né? Na época era do Nerd, não sei se foi a ideia dos Luminerds. Mas a gente falou, pô, né? Aí essa ideia tava no banco de ideias que o Miguel tinha sugerido. Aí eu puxei, eu acho que tem a ver com ela, da hora, vamos. Então a culpa é minha por ter trazido uma convidada pro podcast que não deu certo. Pô, cara, foi foda. Até porque fui eu que convidei a Gabi, né? Mas a ideia inicialmente foi do Miguel. Você tem que comentar que eu sofro sempre que fala que seria foi minha, mas não. No podcast lá a gente fala por você. E aí o Patrick nos comentários, eu me lembro que foi o Buddy Holly, cara. Ele falou que eu e o Matheus a gente tava muito comportado porque tinha uma mulher junto, tá ligado? A gente tá sendo muito educado. Mas, cara, pelo menos, assim, pra mim, não foi isso, cara. É que é isso que eu tô falando. Eu não gosto desse tema. E eu tava muito crente que vocês iam ter umas ideias muito fodas, tá ligado? Não, assim... Ser engraçado pra caralho. Eu trouxe todas... Eu tentei me manter no tema. E aí... A ideia, assim... A conversa sempre saía do tema, mano. Eu tentei toda hora, eu puxava uma coisa. Aí tem uma hora que eu falei, ah, foda-se, né, cara? Inclusive, tem uma coisa também nesse podcast, que né, a gente falou da barba, não sei o quê. E aí o Marcel perguntou uma coisa, posso botar uma foto sua da ID? Ele falou, ah, bota lá, cara. E aí o filho da puta, a gente tá falando de barba, só que aí o filho da puta me bota uma foto minha, que eu tô com um bigode falso, safadíssimo. Não, é que a gente tá falando sobre barba, não é isso. É que o amigo, ele veio falar que a minha barba não era da hora e tal. Minha vingancinha. Toma eu essa cara, agora. Batuda tá parecendo o professor Tiburcio nessa foto. Eu tirei a barba pra botar esse bigode falso pra poder fazer um mexicano que foi uma festa fantasia. Aí o Marcelo me dá dessa. Não, mas é que eu me lembro que essa foto, quando tu colocou de avatar uma época no Facebook, foi muito da hora essa foto, cara. Por isso que eu botei, tá ligado? Essa, eu achava muito da hora essa foto, por isso que eu botei. Mas esse foi um podcast que eu, cara, foi, eu tava muito desconfortável por causa do tema, velho. E, tipo, acabou que, né, a convidada foi prejudicada por causa disso, né, cara? Tipo, a gente tem que se desculpar com a Gabi, né? Gabi. A gente o fará em breve. Mas, ainda bem isso, Gabi, se estiver ouvindo isso, cara, desculpa. Vai, a gente vai corrigir o nosso erro, cara. Mas esse podcast valeu pelo papo do nosso podcast, que foi muito legal. Verdade. A Gabi foi, pô, a gente ficou até. A gente terminou de gravar podcast era tipo 2 horas, a gente ficou até 4 da manhã conversando com a Gabi e foi, foi um papo legal. Foi da hora, cara. Inclusive o off desse episódio veio disso, da conversa depois, tá ligado? Bem lembro qual foi o off desse podcast. Foi dela falando de um hentai que ela viu quando ela era adolescente e tal. Ah, é verdade. E depois desse teve o episódio 12, Atrizes que Odiamos. Eu realmente não me lembro muito bem dele. Eu tô olhando a vitrine dele aqui, eu me lembro que a gente falou da... Ah, não, Matus. Esse episódio foi eu e tu de novo, cara. Foi eu e Marcelo de novo. E esse episódio... por isso que eu não lembro dele. Eu achei que eu tava esquecendo. E, Matus, eu tô errado. É nesse episódio que nasceu o Dominatrix Brasileira? Foi, cara. Foi o Dominatrix Brasileira. Já gosto desse episódio. Já me amarei. Mas isso, a gente tem que falar, cara. A gente tem que revelar isso. Porque, cara, a gente tava falando toda aquela naturalidade, gravando podcast tranquilamente. E aí rolou a piada da Dominatrix Brasileira. E aí, Marcel viu que não tava gravando. Puta. Aí a gente repetiu, só que aí alguma coisa deu errado. A gente repetiu a mesma piada e rindo falsamente da mesma piada umas 3-4 vezes, cara. Não, mas não é simplesmente, a gente tava rindo falsamente. É que, tipo, a gente riu pra caralho na primeira vez, a gente só reproduziu tentando ser fiel à primeira versão da não, piada. Não era uma mentira, tá ligado? Aconteceu. Não era uma mentira. Era dramaturgia. A gente só não tem o registro oficial disso acontecendo. A primeira vez a gente riu pra caralho. Caralho, velho. Acho que eu vou ouvir isso. Mas, pô, a Dominatrix Brasileira foi um bom momento, cara. Foi massa. Pra variar, a gente falou mal da história, né? Foi. Falou mal de várias meninas. Falei mal da Mônica Matos e tal, cara. Tem a Wendy Gray, que é a menina que fica naquele vídeo, a menina do Brain the Beige lá. Sim. Mas foi no papo dela que surgiu essa piada do Dominatrix Brasileira. É, eu acho que foi. Foi. É que o foda é que quando eu que gravo, tá ligado? O meu computador é uma merda. E, tipo, eu não sei porque o programa de gravar dá muito problema. Então, sempre que eu gravo, dá essas merdas, né, cara? É foda. Inclusive, como a gente vai falar daqui em alguns episódios, nesse episódio, que foi o exemplo máximo do meu computador ser uma merda, né, cara? E... Não sei do que nem você tá falando, mas tudo bem, vamos concordar. Vai saber. E depois desse aí, cara, a gente teve o primeiro podcast de filme, né, cara? Foi o Sessão CV, a Dama da Lotação. A Dama do Lotação. É. Do Lotação. E nesse episódio foi foda, cara, porque eu tenho um problema muito grave de atenção. Eu esqueço muita coisa, tá ligado? Eu me lembro que eu vi o filme na madrugada, acho que a gente gravou esse episódio num sábado, eu vi o filme na madrugada de sexta pra sábado, e como o filme, né, é em português, eu vi o filme de madrugada e tal, eu não moro sozinho, eu vi o filme com o volume baixo, então eu já não me lembro de muita coisa, eu também não ouvi muita coisa que foi falado, tá ligado? É, isso é verdade, Marcel perdeu alguns entendimentos do filme. O Marcel viu outro filme, praticamente. Foi. Simplesmente não ter escutado. Ele chegava assim, lembra daquela cena que o cara fala aquilo? Não existe essa cena. Foi. A parte do trauma criou na cabeça dele, cara. A parte que ela explica de onde é que veio o trauma, eu simplesmente não entendi nada, tá ligado? Eles explicaram na hora o que aconteceu. Foi uma merda. E, tipo, como eu não tenho memória, né, cara, eu, enquanto a gente gravava, eu ficava vendo o filme pra me lembrar, pra saber as cenas do que falar, é uma merda, né, cara. Ah, mas do meio pro final eu fiz isso também. Inclusive, porque como eu não gostei tanto desse filme, eu não olhei ele inteiro. Aí quando chegou no final, eu não falava, eu ficava pensando, tomara que eles não me perguntem nada. Aí vocês ficaram falando. E aí depois chegou no final, eu fiquei aliviado, porque eu não sei falar nada sobre o final, porque eu não. Olha que filho da puta. Mas esse episódio, não sei se vocês se lembram, ele foi meio que uma decepção pra gente, né, cara? Porque a gente pensou que, pô, a gente fez um filme de uma adaptação, pá, que da hora, pô, o nego vai querer ouvir, pá, né? E não rolou. Não foi isso que aconteceu. É, foi, cara. Eu não lembro de ter decepção nesse filme. Teve, cara. Por quê? O que você quer dizer com isso, Miguel? Nada, eu só falei. Nem tudo que eu falo é uma indireta. Não, mas eu achei que você ia me zoar, cara. Porque você falou assim, teve poucos ouvintes, né, Marcelo? Eu achei que você ia me zoar. Também não falo mais. Esse episódio, o legal desse episódio é que surgiu um meme do meu boy chateado. Sim. Foi o nosso primeiro meme de divulgação. E tem mosquito, né? Mosquito. Mosquito, exatamente. Croquetão. Bacalhau e mosquito. Não, verdade. Tem uma coisa que eu tenho que exaltar. Nesse episódio, né? O mosquito fala lá, né, que ela era um croquetão. E aí a gente comentou comigo, porra, essa podia ser. Miguel podia fazer uma vírgula sonora disso pra gente usar sempre, hein? Pô, tá aí, né, cara? Miguel falou, não, pô, vou fazer. Vírgula sonora é o caralho. Porra nenhuma de vírgula sonora. Não encaixa no nosso formato. Não, enfim, né, cara, esse episódio foi muito legal gravar ele, assim, tipo, porque foi, pô, uma parada totalmente nova pra gente, assim, apesar de não ser um formato original e tal, né, essa coisa de fala de filme, mas, tipo, foi massa, assim, cara, porque desde o início do Caralhinhos, né, cara, foi sempre um plano, né, fazer de filmes, e a gente fez, foi da hora, cara. E eu gostei também... Eu lembro que a gente escolheu esse porque a gente tava sem tema na época. Tudo que a gente fazia, bora partir pra um filme, cara. E isso é um estigma das sessões CV, né? É, não sei nenhum momento, porque tem uma sessão CV que a gente tá planejando aí, né? Tem dois. Não, tem três sessões CV que a gente tá planejando. Quem não me contar? Tem um convidado. Um convidado, né? Sim. Um que a gente vai fazer sobre dois filmes, que é um filme só. E tenho, que esse pode falar, que eu tenho, a gente ainda vai fazer, eu tô esperado. Sete gatinhos a gente vai fazer ainda. Sim. Então, fora esses três, quando a gente tá sem tema, tá? Exatamente, cara. Apesar de ser um podcast que demanda trabalho de a gente ver o filme. Exatamente. Mas aí que tá, eu falei que ele, na época ele deu um, né, decepcionou, mas depois, na média de download e tal, ele se equiparou aos outros, pelo menos. Porque isso. Só ouviram os ouvintes que valem, na verdade. Isso que importa. Que horror. Mas Miguel, quem não viu ainda, se ouvir agora, ganha esse respeito? Ganha sim. Então tá bom. Quem nunca ouvia, que não vale nada e vai se dar mal na vida e vai morrer e vai ser sozinho. Pô, podemos continuar? Sim, sim, sim. Ah, então. Ah, fala. Eu falei que sim, porra. Ah, não, que eu achei que ia começar uma frase e eu falei no meio. Nós não, vamos falar aí, então, sobre essa daí... tendência de vocês de ficar fazendo isso. Não, eu já falei, em algum podcast eu já reclamei disso, de vocês não, a tendência do Marcel, cara. Porque, cara, quando a gente tá conversando, o Marcel não, né, tipo, não tem isso, de não, fala. Quando a gente tá conversando normalmente, a conversa flui. E, tipo, cara. Não é isso, cara, é que eu falo muito, entendeu? Então, cara, se eu não deixo vocês falar, entendeu? Mas se eu quiser falar, eu continuo falando independente se você estiver falando ou não. Mas aí que tá, se eu não fizer. Você não tá entendendo? Se eu não fizer essa pausa, essa pausa ela não é. É tipo assim, eu falo que é cavalheirismo, mas não é, é pra mim, porque senão eu não consigo parar de falar. Eu tenho que fazer essa vírgula, esse ponto final. Senão eu não aí consigo, quando você fizer, você muda o microfone e tal. qual é o atalho pra ficar mutado, me lembro? Mas então, cara, o grande lance é que a gente fez esse, o Sessão CV, e aí eu não me lembro se foi no, nos comentários desse, e foi em episódio anterior a isso. É, nego começou dizendo nos comentários, cara, vocês falam tanto de traveco, em todo episódio vocês falam de traveco, por que vocês não fazem podcast sobre traveco? Tá ligado? Suado seja. Foi o Alan e o Bonnie Holly, né? Ah, é, foi os dois, cara. E a gente empolgadaço pra fazer o de traveco, cara. Episódio 14. E esse episódio é um episódio que eu mergulho pra caralho. Tipo, né, foi... A gente teve que fazer uma pesquisa, né, cara, e tal, né. Então, tivemos que ir um pouco a fundo no nível pornográfico transsexual. Falei tudo de cabeça, tudo na minha vida. Eu também. Esse teve muitos ouvintes, mas, né, Marcelo? Desse... Olha eu fazendo indireto. Nesse podcast eu tenho que falar exclusivamente. Eu tenho que falar muito desse podcast porque eu peguei fama de travequeiro, né? Depois desse podcast. Foi. Foi uma foda de travequeiro no podcast. Mas nesse podcast a gente tem que parar de analisar o Miguel também, porque a trilha desse podcast é sensacional. Sim. Foi, cara. Foi muito bom. Foi muito boa essa trilha. Foi uma das trilhas que eu mais ri, cara. Foi, cara. Eu não sabia que tinha tantas músicas de travesti. Na época que o Miguel não colocava só uma música e repetia assim. É, que ele não repetia nenhuma música. Pois é. Não? Mentira, nesse aí eu era uma música por bloco só. Ah, eu não lembro. Não lembro. Ah, bom, não sei. Mas nesse episódio, cara, a gente. Pô, foi. Nesse episódio foi muito mais que eu falou, né, cara? A gente entrou sem medo, né, cara? Sim. Foi, cara, foi. Não, e a gente tem que ressaltar também, né? Tem participação do nosso amigo Travamos aí também. Verdade, cara. E que tem que agradecer sempre as participações aí que sempre. O especialista, né? Especialista. Travamos. Vamos, né, cara? Realmente. É o cara que mais. Doutor Travamos. Doutor Travamos. E é o melhor imitador do Miguel não, no Brasil. Não, não é não. É, melhor aguenta do Caralhinhos foi ele que fez, cara. Aguenta! Nada a ver. E ele dormiu, ouvintes, o Travamos dormiu nesse podcast. Tá no podcast, dá pra ouvir ele roncando no podcast. Aí o Miguel perguntou, Travamos, tá dormindo? Não, foi meu cachorro. É o cachorro que ronca. Cara, é verdade, eu esqueci disso, cara. O cara dormiu mesmo, velho. Tanta consideração que ele tem. Aquele cara dorme. Isso, eu me orgulho pra caralho, porque tipo, o feedback dele foi da hora, né, cara? Foi aí que apareceu. O senhor F, né, cara? O senhor F veio. Deu, a gente encostou pra cada um comentário dele, foi um comentário bom, né? Legal e tal. E foi da hora, cara. Foi. Porque a gente, pô, né? Querendo ou não. Daí, então. É verdade, cara. Ele chegou no cara nisso por aí e tal. É, cara, é real, cara. Tipo, a gente, depois desse podcast aí, a gente começou a ter mais, ter ouvintes novos, né, cara? Tipo, até em termos de acesso mesmo, cara, começou a ter mais, assim, saca? Foi é, o podcast foi divisor de águas mesmo, cara. Foi foda, cara. Eu me orgulho pra caralho pela coragem que a gente teve também, né, cara? De não ter. É, então, foi que eu falei, cara. A gente, o negócio que a gente tá falando no começo, né, cara? A gente falar os negócios mesmo, botar a cara mesmo, nesse podcast a gente foi mesmo, né, cara? Foi, cara. Foi até o fundo. É, como o Marcelo falou, né, que no Crônicas da Brony a gente falou que todo mundo fala, só que fala escondido. Nesse a gente falou que ninguém fala. Verdade. Foi mais abaixo. É. Eu não me arrependo. Não arrependo de nada. Melhor episódio. Arrependimento é coisa de dias drogado e de puta arrependida, cara. Eu não me arrependo de porra nenhuma, né? Foda-se. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. She won't believe me. And it's so sad. don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? E depois, né, cara, é aí que eu falei que vocês iam entender, cara. Depois desse episódio, teve o episódio 15, né, cara, com o nosso amigo Juan, nosso grande amigo, querido. Um beijo, Juan. Ah, tá. Um beijo no teu coração. Demorou pra participar de novo, demorou. Exatamente, cara. Que aí que tá. A gente tentou gravar no Broxada. Puta, agora que eu lembrei, ué, cara. Depois, a gente um dia, né, o Miguel, acho que ele faltou, e a gente, pá, meu, temos que gravar e tal. Aí, pô, vamos chamar alguém e tal. A gente chamou o Juan de última hora. Ele participou e, cara, foi um dos podcasts mais da hora que a gente já gravou. Foi engraçado, cara, pra caralho. Foda. Foi muito bom, cara. Foi muito bom, velho. E aí, no final da gravação e tal, era que eu tava gravando e fechava os blocos e continuava gravando, mas eu não ouvi os arquivos. Quando terminou a gravação, fui conferir os arquivos, tava todos os arquivos, eles estavam zerados, não tinha peso nos arquivos, não gravou nada do episódio. Caralho, velho, a gente ficou tão triste, cara. Cara, eu morri de medo, cara. Eu fiquei, eu tava muito mal. Quando eu escrevi pro Juan, bah, velho, deu merda no episódio, cara, eu tava malzaço, tá ligado? Não, ele nem mandou pra mim, cara. Velho, não gravou. Caralho, velho. Cara, sério. Cara, eu não acreditei, cara. Até o. Quando foi que a gente gravou isso? Porque demorou bastante pra depois gravar o 15, que é o que foi efetivamente. Mas quando foi que a gente gravou isso, cara? Você lembra mais ou menos a altura? Boa pergunta, velho. Eu não me lembro. Não me lembro mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, talvez tenha sido no A2, cara. Não, peraí. Eu acho que foi no A2, sim, cara. A gente gravou. Eu acho que foi a gente tentou gravar sexta, deu errado, a gente gravou no sábado. É, foi isso mesmo, cara. A gente tentou gravar o. Porque a gente nunca tinha gravado um sem o Miguel. A gente não, tipo, como é que isso. Eu faço aí, Marcel? Aí a gente chamou o Juan. Exatamente. E aí não deu certo, a gente acabou gravando a 2. Por que tem um buraco? Exatamente. Entre o Travestis e esse na data? Tem uma semana faltando. Ah, então é. Foi isso. A gente... Ah, não, então foi isso. Então a gente ficou sem podcast essa uma semana. Aí. É, teve por algumas semanas que teve podcast, né? É. Poucas. Mas aí, tipo, né, nesse 15 aí, né, cara, foi mulheres que gostaram de jogando por noite, tipo, foi da hora ainda assim, tá ligado? Mas, tipo, aqui tem aquela... Foi legal. Cara, mas foi... o podcast perdido... É que nesse podcast que não gravou, teve uma parte, cara, que eu achei muito engraçado. Quando o Juan, ele falou da Lucy Lawless, tá ligado? Aí a gente começou a falar dela com roupa de látex e tal. Aí ele começou a narrar uma situação... Aí chegou um momento que ele falou assim, que ela usa o cara como cadeira ou como a mesa dele. Aí tu começou, aí tu falou, esse sou eu. Foda, cara. Eu não lembro disso, cara. Ele tem que chamar o Juan de novo. Sim, cara, sim, sem dúvida. E, inclusive, nesse, o que foi pro ar, né, o 15, a gente repetiu algumas coisas também, né? Da Juliana de Dorinha Cracuda, né? Sim, cara. Eu não me lembro quem mais a gente repetiu, cara, mas a Juliana de Dorinha, eu me lembro que foi repetido. Eu acho que a Kelly Cucu foi repetido. A tia filha da Lambura, a Kelly Cucu e a Christine Bell, acho que a gente repetiu. Aham, verdade. O Francisco Cuoco apareceu nesse aí, não foi repetido, né? Foi desse aí. Não, a gente falou da Kelly Cucu no outro, mas a gente não tinha falado do Francisco. Isso, exatamente. É um negócio pra caralho, né, cara? Pô. O Juan só não é membro do Caralhinhos porque, né, é mais difícil pra ele participar. Porque foi muito da hora. Falta de logística, né? Exatamente, cara. Um beijo, Juan. Um beijo, cara. Te amamos. Eu trocaria uma blusa pelo Juan. E eu ficaria honrado. Partiu, então. E aí, o Juan, inclusive, eu já frequentou a minha casa. Verdade, aí, ó. Amigo, como se diz por aqui, ele é teu amigo de cagar junto, tá ligado? Pô, cagar junto, cara. Inclusive, no dia que ele veio pra minha casa, E ficou bem louco. E aí depois tinha o mousse de chocolate. E aí, tô com medo dessa história. Quer, eu também. Você quer mousse e tal, não sei o quê. Daí, tipo, a gente olhou, puta, isso aqui tá parecendo cocô, né? Ele virou, ah, não, cara, mas cocô é legal. Isso é importante lembrar. Que seja registrado, que vá pro ar, assim. Exatamente. E foi nesse episódio aí que o Miguel tava de aniversário, a gente deu parabéns pra ele no podcast também e tal. É verdade. Foi da hora, cara. Ah, Matos, agora eu me lembrei. Sabe por que eu falo fala? Eu paro de falar e digo fala? Porque na hora de editar é uma merda quando duas pessoas falam ao mesmo tempo. É por isso que eu falo pra ele. Mentira, que você falava isso antes de você começar a editar. Sim, mas eu ouço podcast há quanto tempo, Miguel? Caralho. Aí depois desse, né, cara, a gente convidou o nosso amigo Gariba lá do extinto MRZ e agora é o Super Amish, né, cara? Ele o Gariba que já fez aí os posts, né, post dos brothers aí. Nosso primeiro colaborador. Sim. Exatamente. Nosso primeiro conteúdo de graça. Inclusive, se a gente levar em conta assim, os tempos recentes do Caralinho, ele é o segundo cara que mais posta no Caralinho. Indireta pra quem? Recebida. Eu só faço dois por ano. Nesse episódio aí teve duas coisas, né, cara? Primeiro que eu não falei na época, é um tema que eu não gosto, tá ligado? E tipo, eu fiquei mó inseguro, assim, tá ligado? Porque eu realmente não me lembrava, cara, de filmes assim, tá ligado? E nesse aí foi uma daquelas pautas que eu acho que o Miguel mandou um link com filmes, eu fiquei... Fui eu. Foi tu? Eu te mandei o link, o site é alguma coisa assim, tipo, mulheres nuas, uma coisa assim, famosas nuas. Eu te mandei e você pegou tudo de lá, cara. Não, você e o Miguel, inclusive. O Miguel ficava citando as coisas de lá também. O único filme que eu me lembrava, assim, que eu vi foi o Mulholland Drive. Os outros, cara, foi tudo de lá. Ah, deixa eu só citar uma coisa também. Quando que foi? Cara, essa semana, ontem ou anteontem, o Miguel virou pra mim que eu falei, pô, o Gariba fez um post novo, da hora. Aí o Miguel virou pra mim e falou, o Gariba já participou de algum podcast? Eu falei, participou, cara, filmes com peitos. Ele, eu tava nesse podcast. Eu não lembrava, são muito. São quase 300, né, Miguel? São. A gente tem mais de 2 dias de gravação seguida. Olha aí. Nossa, bro, pra um podcast isso é muita coisa, né? Caralho. Mas um dia eu vou fazer uma festa e deixar rolando podcast assim no som. Vários. Nossa, isso é um arraso. O filme com peitos tem o clássico Mamilo, né? Verdade, o Mamilo do Nicolas, exatamente. É, o Mamilo que não é o Mamilo do Gabriel, galera. Exatamente. O Mamilo mais gostoso do Brasil. Que era, inclusive, essa foto do Mamilo do Nicolas era a foto do Skype do Gariba, cara. Foi muito desagradável gravar olhando pra isso. Foi por isso que entrou, né? Porque tava no Skype, aquela foto agressiva pra caralho, né, velho? Foi foda, cara. E esse foi o primeiro podcast que o Miguel não editou, né, cara? Foi. Não lembro. Olha só. Talvez por isso que tu não te lembre que tu participou, que o Gariba participou. Porque tu tá, tipo, né? Tu guarda menos quando o cara não edita, é, saca? Acho. Sei lá, pode ser. Eu acho que eu não ouvi até hoje. E aí o seguinte, né, cara? O episódio 17, Bastidores do Pornô, cara. Que aí, ó, esse é o nosso podcast mais baixado, cara. Eu acho sério? É o nosso. Cara, sério? A diferença de download desse pros outros é absurda. Eu não entendo o porquê, cara. Será que alguém divulgou? Eu não sei, porque, tipo, eu sou meio neurado, assim, tipo, eu realmente fico procurando, saca? Vendo os números, eu procuro, cara, links constantemente na internet, assim, tá ligado? Nunca achei link nos links link de referência de entrada no site, não tem, cara, nada disso. Eu não sei qual é o lance. É, eu não sei mesmo, cara. É o podcast mais... As pessoas realmente, as pessoas procuram filmes de bastidores e caem aí, tá ligado? Vai ver se são os fãs do Yuji. É na tag do podcast, tá aí o Itamashiro, né, cara? Como é que é como é que é a fanbase do Yuji? É a família Jiraiya. A família PlayStation, né? Sim, isso. Família PlayStation em peso aí. O querido. Esse é meio que um meme também, né? O virado no Jiraiya. O virado no Jiraiya, graças à insistência do Miguel, né, cara? Melhor trilha. Mas tem que estar. O virado no Jiraiya, inclusive, quando o Marcel foi participar lá do B. Sim. Mandou lá no virado no Jiraiya. Ah, era um dever, cara. Era um dever. Essa música é foda, né? Tem, pô, muito foda. Tem um papel histórico no cara ali. O maior eletropop universitário do Brasil. Isso eu tô com uma dúvida. Eu me lembro que, na minha lembrança, o Virado no Jiraiya, ele entrou em dois podcasts. Num ele entrou no final e teve outro que a trilha inteira foi Virado no Jiraiya. E no final teve uma outra música do Yuji, cara. Foi isso, né? O do Bastidores foi a trilha inteira. Bastidores foi a trilha inteira. Não, peraí. E esse do Bastidores tem um negócio legal também, que a gente falou um tempo de como é que as mulheres entram no pornô. E depois a gente falou como é que os homens entram no pornô. Só que essa parte das mulheres, não sei, não gravou, sumiu essa parte. Então o começo do podcast a gente perdeu. Foi. Teve uma parte que a gente teve que cortar, uma parte que o Marcel falou que a gente teve que cortar, porque senão ia dar processo também. Foi, cara, foi. Só uma pergunta, foi a parte da fadinha? Não, é que você falou que... Ah, das garotas de programa? É. Sei lá. É. Cara, isso vai ter que ser cortado também, né? Isso sim. Mas esse podcast eu gostei pra caramba. Tipo, eu me lembro que o tema me agradou, mas eu tava mais seguro também, porque a gente cagou regra só, né, cara? Muita coisa a gente não sabia. Eu fiquei seguro pra caralho, mas eu gostei pra caramba desse podcast. Esse. Aí, ó, nessas partes, nessa época do Caralins, eu consigo ouvir os podcasts já hoje, saca? Eu já acho que tá melhor e tal. Eu gostei pra caralho e tal. Eu não me lembro, assim. Você consegue ouvir os últimos três. Tipo, depois do de Traveco eu consigo ouvir, saca? Mas é tipo, esse aqui é um que eu ouvi bastante, sabe? Eu ouvi muito. Sim. Aí. Até porque a trilha dele, né, pô? Esse vale só pela trilha. Eu nem ouço o que vocês estão falando. Só escuta a trilha. Só ouvi Meu sonho é dançar igual o Yuji. Mas em relação ao feedback desse episódio, eu não me lembro de nada. Teve muitas referências ao Yuji. Foi, cara, todos rodaram em torno do Yuji. Foi. Verdade. Aí depois desse, teve um que eu gosto pra caralho e eu tenho uma puta mágoa do Miguel, filho da mãe, do cara. Eu também. Piado, pau no cu, cara, não tenho palavras pra descrever. A gente já comentou isso no outro episódio, inclusive, né? No comentário do podcast seguinte, a gente comenta isso, que cortou a parte que a gente fala que tira Hader. Cara, a gente tava emocionado vendo as fotos dela, cara. Não, mas assim, o legal também, que eu até comentei isso já, mas que eu fiquei bolado, que caralho, Marcel, o sujeito Miguel não colocou a parte da Cristina Hendrix ainda. Puta, cara, ele não tinha percebido. Ele tinha colocado a Cristina Hendrix no botei link pras fotos dela e tudo, cara. É, então, cara, colocou a Cristina Hendrix no link e tal, cara. Eu tive motivos pra não colocar, que eu só não lembro agora quais são. É, você falou que ia ficar muito grande e você cortou. É, pronto. Muito grande, então. E, cara, quando tu falou isso, eu já tinha ouvido o podcast umas 3, 4 vezes, tá ligado? Eu não notei que não tinha entrado. Pô, cara, eu ouvi que eu ia dizer, caralho, aquela parte de falar, pô, um discurso apaixonado lá naquela foto, toda a foto de casa dela. A foto nem era verdadeira, vamos tomar no cu. Não, a foto que a gente falou apaixonada era verdadeira, meu, que era só de camiseta. não mostrava nada, era só de camiseta e óculos. Caralho. Mas pra mim eu gosto pra caralho também, velho. E a gente falou até do Jimi Hendrix, eu não acreditava que fosse de verdade. Sim. E tal, e era de verdade, meu cara. Eu gosto pra caralho. E esse episódio eu também decepcionei, porque eu achei que, cara, eu achei que esse episódio ia ser show, que nem o Miguel tá tentando emplacar. Ia ser show, muito show. Mas não foi, foi na média, assim, e tal, mas eu gosto pra caralho dele, velho. E esse episódio teve a escala de Paris Hilton de Gantt. Sim, mais uma referência ao MRG. Sim. E uma, eu lembro que o Matuza ficou incomodado pra caralho com essa parada da escala MRG, das Paris Hilton de Gantt, cara. Foi na hora. É que assim, cara, eu me incomodo normalmente de dar nota nas coisas. Sim. Eu não gosto de dar nota. E aí, como ainda, tipo, puta, faz outro gigante, tá, né, vai. Eu tô vendo o post aqui, esse podcast tem uma coisa muito legal também, cara, que é o GIF do PBzinho correndo. Aquele GIF foi tu que botou, né? Eu me lembro, cara. Esse GIF, o Miguel que colocou no Tumblr. Ah. Aí durante a gravação eu falei, Marcel, você viu aquele GIF? Esse? Eu não vi, eu mandei no chat, mas quem botou no Tumblr foi o Miguel. Eu fiquei rindo por dias daquele GIF. Foda. Se a gente for pensar, isso aqui também é errado, né, cara? Mas, tipo, foda-se, é muito da hora. Ah, as coisas boas da vida são assim. Depois desse, novamente, a gente ficou sem pauta. O Miguel não pôde participar, não me lembro por quê. Eu não tava assim, né? Ele tentou uma desculpa pra gente no dia, mas na verdade ele não tava assim. Como assim, cara? É, eu nunca saio de casa. Eu fico jogando World of Warcraft e Magic. The Gate. Sozinho. Sozinho. Sim. E aí a gente tava sem tema, sem porra nenhuma de ideia. Vamos fazer de um filme, foda-se, vamos fazer de um filme. Aí. A gente tava escolhendo filme e tal, né? E aí eu trouxe duas opções, né, Marcel? Eu acho que as melhores opções que a gente tem é essa ou essa. Aí o Marcel cagou pra minhas opções e falou, não, vamos fazer esse carne. Não é isso, é que eu tive. Eu fiz uma pesquisa profunda. Foi, eu caguei mesmo. Eu caguei, eu me lembro disso. Eu fiz uma pesquisa, cara. Eu fiquei uma cara pesquisando o filme, tipo, o porquê daquele filme, não sei o que e tal. E aí, pô, Marcelo, essas duas opções são as melhores pra gente e tal. Aí ele cagou. Não, mas eu acho que não foi isso, Maduza. Eu acho que tu deu a ideia e aí eu fiquei procurando pra ver se tinha pra baixar. Eu não encontrei, eu acho. Não. Porque a gente tinha pensado em um e a gente não encontrou pra baixar. Mas daí os dois filmes que eu coloquei tinha no YouTube. Os dois que eu coloquei tinha. Marcel no cagou litros. Cagou na minha cabeça, cara. Desculpa. É que eu não sei, é que esse filme é um filme que eu tinha muita vontade de ver, sabe? E tipo assim, é que cara. Marcel, eu posso falar por que você tinha matado esse filme, Marcel? Pode, fala. Posso não? Vai, fala. Eu sei que. Marcel, eu tinha muita vontade de ver esse filme por causa do Nerdcast. Que? Cara, o pior é que é verdade. Como cara. Assim? Cara, que verdade. É, porque no Nerdcast de Foram Chanchados, eles falam desse filme. E aí o Marcel ficou pilhado pra ver esse filme. Não, é que assim, né, meu? É que, tipo, lá os caras são, né, aquela bazingagem braba. E o nego falou, bah, esse filme é pesado pra caralho, esse filme perturba, não sei o quê. E, né, tipo, eu fiquei curioso porque o nego fala do truco valendo toba no naquele episódio. Então eu fiquei curioso, só que eu fiquei naquela... Eu preciso ver esse filme pra ver se é pesado mesmo, tá ligado? Eu preciso conferir. Aí, tipo, eu fiquei com muita vontade de ver o filme, tá ligado? É que eu não gosto de pornô chanchado. Senão é tipo assim, uma parada que eu tiro a semana pra olhar só pornô chanchada. Meu gosto pra cinema é outro. Aí, tipo, pô... Marcel, mantém o personagem. Você tem que dizer que gosta, porque você tem um podcast sobre isso. Pra caralho. Eu gosto pra caralho de pornô chanchado. Cinema, pô, curto muito. muito, vai, vendo foda. Eu faço essa parte, porque eu realmente gosto, cara. Tipo, eu gosto pra caralho. Não é meu gosto pra filme. E, tipo, pô, precisava de uma desculpa pra olhar o filme, entendeu? E podcast seria essa desculpa, né, cara? É, um dia a gente vai fazer um podcast lá do Zontrier. É um podcast, é um filme mega desconhecido, mas valeu a pena pra caralho, cara, assim. Foi muito da hora. E diferente do Dama Lotação, foi o filme que eu gostei, saca? Então, tipo, eu tive muito mais vontade de fazer, saca? Eu tava mais à vontade e tal, eu me lembrava de mais coisas também. E tinha a Maria Zilda linda pra caralho, né, cara? Porra, que mulher linda que ela era, velho, caralho. E vocês estão ligados, te lembra da Helena Menezes, Matuza? Sim. Sim. Cara, eu me lembro que quando eu tava fazendo fui fazer a vitrine, eu fui pegar foto. Cara, basicamente eu não achei quase nada de registro dessa mulher. Ela é linda, tá ligado? A gente falou dela e tal, não sei o quê. É, tanto que a foto dela que tá na vitrine é uma foto de uma foto pequenininha, assim, uma das pouquíssimas fotos que eu achei, tá ligado? E nem é uma foto dela, é uma foto da cena. Eu cortei ali parte da imagem pra aparecer, sabe? Porque, pá, eu fiquei maior decepcionado, porque eu queria ver fotos dela, queria ver como ela tava hoje, não achei. Pois é, ela deve ser mãe de casa hoje, cara. Pois é. Miguel, uma pergunta. Eu ouvi esse podcast? Não. Eu ouvi o final só. Porque alguém me mandou ouvir e não lembro porquê. É, eu também não lembro. Eu também. Esse Miguel tem a desculpa que dá. Eu não vi o filme, né? Fica ruim ver uma coisa assim, ver o filme. E esse tem o questão do feedback foi legal. Desculpa. Esse podcast, o feedback foi legal, porque teve várias pessoas que falaram que foram atrás do filme pra ver por causa do podcast, assim. Sim, cara, sim. Teve o Rodrigo, acho que o Tio Suquito, tá? O pessoal falou, só foi atrás do podcast, foi legal, cara. É, foi da hora, cara. E até hoje, cara, no blog, assim, nas buscas pra chegar no blog, tem gente que entra lá pra trás, tipo, tá ligado? Que depois no episódio seguinte a gente falou disso no final. Que o Rodrigo, acho que. Foi uma parada assim, que eu não botei o link do download, tá ligado? Eu falei, eu não sou pai de vocês, procure essa merda, saca? Aí, tipo, porque eu não achei pra em streaming. Aí no outro episódio tu falou que o Rodrigo tinha achado pra ver por streaming. Aí, tipo, nego entra, chega no podcast procurando ver online Espelho de Carne. E não tá lá. Que foda. A melhor coisa que já aconteceu pra esse filme foi a gente, né? Vocês sentem o poder disso. Eles vão relançar esse filme agora por causa da procura. Vai fazer um remake, né? Mas eu gostei pra caralho desse episódio, cara. Eu gosto muito, eu ouço de vez em quando ele e tal. Eu gosto muito, cara. Esse episódio eu acho legal também, cara. Que assim, a gente. Como a gente não tem ultimamente só de filme, a gente não tem um feedback tão bom, né? Porque depende das pessoas verem o filme, tudo uma questão, né? Esse filme, acho que eu não lembro quem, não vou, né? Agora ficar procurando. Acho que foi o senhor F, sei lá. Falou que foi legal porque a gente fala dos filmes sem mimimi, né? Mais do jeito que a gente vê nele e tal. Foi isso que. Foi. Então, pô, é aquele que gosta das nossas críticas e tal, também. Foi legal. Ué, foi da hora. Caralhinhos com rapadura. E foi. Não, inclusive, tipo, nesse episódio a gente falou muito do filme como cinema, assim, saca? A gente ficou. Como o Miguel não tava aqui pra cortar a gente quando a gente falasse disso, a gente. Falando dos planos sequência, dos enquadramentos todos com o cara. Vocês são muito chatos. Não, mas esse podcast pedia. É, pedia, merecia. Foi bom tu não ter participado. Ah, tá. Também não participo mais. Aí depois desse, né, cara, a gente tinha, como eu tinha, né, o plano. Agora, usando a versão que o Miguel sugeriu que eu usasse, como a gente desde o começo tinha planejado que o Como Eu Não Comi fosse uma trilogia, e chegamos no podcast 20, né, cara? A gente decidiu fechar a trilogia, né, cara? O Como Eu Não Comi confronto final. Ah. E, novamente, cara, foi um episódio que eu tava totalmente sem ideia. Eu achei que ia ser uma merda, velho. Eu achei que ia ser horrível o podcast. Esse foi o melhor, cara. Como Eu Não Comi. Foi, cara. Esse Como Eu Não Comi eu consigo ouvir. Eu acho da hora. E a trilha é legal, porque pra quem não percebeu, é a trilha do X-Men confronto final. E, cara, esse episódio tem o melhor partido. Sim. É genial, cara. Foi totalmente diferente. E tem minha melhor ideia, o Mago Stênio. Sua melhor ideia é meu ovo. O quê? De novo essa conversa, cara. De novo essa discussão. Ouça o podcast número 20, como o pacote 3 do final, e vejam que quem mandou o Mago Stênio aí pra primeira vez fui eu. Não, fui eu. Você falou o Stênio Garcia sendo um mago, mas o Mago Stênio, quem criou fui eu. O Estênio Garcia sendo um mago e o Mago Estênio são coisas totalmente diferentes, né? Então tá bom. Se você vai dormir melhor com isso, melhor, é tudo bem. Ah, nesse episódio também tem uma parada, teve uma pergunta. É tipo assim, quando a gente terminou de gravar o segundo Como Eu Não Comi, alguns dias depois, eu tive uma ideia para um próximo Como Eu Não Comi. E, cara, como eu já falei, eu tenho esse problema de memória. Cara, todo dia depois do segundo Como Eu Não Comi, eu me lembrava todo dia que eu tinha que me lembrar de fazer isso aí, que foi a pergunta final do Como Eu Não Comi Matou Casa, os colegas de podcast, tá ligado? Mas você anotou, né, no post-it, assim, do lado do computador. Foi, cara, foi foda de me lembrar disso aí, cara. Mas eu precisava lembrar, velho. Esse colo matou por causa que o Miguel ficou extremamente bolado. É, por que vocês me matam assim? Porque tu sempre quebra o nosso clima juntos, cara. É foda. Vacilo. Exatamente. Eu fiquei bolado nesse dia. Nesse episódio foi legal o feedback, assim, tá ligado? Tipo, como eu disse, eu tava receoso e tal, e, pô, o nego gostou pra caralho, achou engraçado, contribuiu nos comentários com outras ideias, foi massa, da hora. Churrasco dos brothers. Tony Ramos. Tiozão do churrasco, muito bom. Cara, essa vitrine é engraçada também, porque eu lembro que o Marcelo fez aquele balãozinho pontudo de sempre. Ele tentou fazer uma explosão. Ele tentou. É isso. É uma explosão isso aqui, cara. Ah, parece que tá vocês. Uma mancha. Ninguém reclama. É só um Almôndega. Ninguém nota essa porra também, cara. Tô nem aí, cara. Almôndega final. Aí depois desse episódio teve também uma das maiores decepções da caralhinhos, porque a gente, pô, a ideia de fazer um podcast sobre BDSM era desde o começo. E, né, a gente tem um membro aqui, né, que é um entusiasta dessa modalidade. E eu acho que nesse caso eu e o Miguel, a gente tava com uma expectativa parecida. Eu achei que ia ser. Já pra caralho. Eu achei que ia ser o episódio 3 tudo de novo. Eu me lembro que na hora de fazer pesquisa, eu, tipo, tava pesquisando e tal, mas, tipo, eu lia a Wikipédia e ficava pensando, ah, mas se eu falar isso aqui, pô, se não for verdade, o Matuza vai contestar, eu tenho que, né, saber o que eu tô falando, porque o Matuza é foda. Matuza é foda. Lembra desse meme? Sim, da internet do Matuza. A internet é foda. Cara, vai ficar legal esse episódio. Vai te foder. Acho legal. E aí, a gente chegou na hora de gravar. O Matuza falou: ah, eu sou só um consumidor. Não manjo nada. Não, eu nunca prometi que eu era especialista. Nunca. Mas eu gostei desse episódio. Teve umas partes que eu achei da hora. Quando tu tava falando do BDSM no Brasil, cara, eu achei muito foda aquela parte. Não, cara, mas é que assim, esse episódio, os amigos acharam que ia ser, né, uma putaria. caralho, não sei o quê. E eu vou ter a minha visão mais poética do BDSM, né, cara? Sim, sim. E os amigos ficaram decepcionados. Eu vou ter a minha visão filme de arte da doutrina do BDSM. Deu muito certo. Os três ouvintes que ouviram acharam muito bom. Não. Agora, novamente sendo justo, cara, no começo até não. É aquela parada, né, meu? Tipo, assim como na vida, né, cara? Qualquer coisa negativa conta mais que uma positiva, entendeu? Eu me lembro que nesse aí um cara comentou que não gostou tanto e vários outros falaram que acharam legal. Só que, né, o cara que não gosta acaba pesando quando tem, né? Mas, tipo, em termos de número, cara, isso aí é a mesma média dos outros, cara. A média é aquela média que cresce com o tempo, tá ligado? Ela acompanha a média, cara, tá? Obrigado, Marcelo. E nesse episódio, foi a primeira vez que a gente teve uma leitura de comentários, mais leitura de comentários mesmo, assim, tá ligado? Eu gostei pra caralho. Eu gosto muito desse episódio também por causa disso, sabe? Porque foi a primeira vez que a gente deu uma leitura de comentário, não só aquela... Foi a melhor parte, né, do episódio, inclusive. Falar de um ou outro e mandar uma legal. É a melhor parte do episódio, a leitura. Eu lembro disso. Ô, meu, nesse episódio a gente tá tão perdido. Eu me lembro que eu cortei coisa pra caralho do áudio, porque a gente ficou falando, ficou entrando em site de cookie old e tal, e comentando, e a gente não sabia mais o que falar, velho. Tipo, eu tentei salvar, né, com o professor Matuso. Sim. Foi. Nesse episódio tem uma coisa muito legal no post do podcast, tem um gif de um menino estimulando o menino, um rapaz, um jovem. Sim, legal. É muito interessante. Passando. Marcelo falou nada pro próximo. Eu não ouvi, eu não falei nada porque eu não ouvi. Vamos pro próximo. Tá. Notícias que cagamos, episódio 22. Esse episódio eu não me lembro de quase nada, cara. Eu lembro que foi bom. Esse episódio foi uma. Tipo o Voz do Pornô, só que agora no formato cara liso, né? Sim. Ah, eu me lembro. Foi esse episódio, cara, esse episódio eu dei muito achaque, dei muito xilique, velho. Deu, cara. Caralho, eu gosto pra caralho desse episódio, acho que eu dei muito xilique nele, velho. Caralho, eu não lembro. De coisa. Esse episódio foi o primeiro que uma amiga minha ouviu, cara. E ela ficou, tipo, horrorizada com o Marcel. Falou, cara, que esse cara tem muito rancor no coração, cara. Na época que você falando lá da. Você falando de a diferença de pornô e vida real com mostrado com comida. Cara, mas pode só dar um achaque nesse bagulho, cara. Todo mundo fala do Marcel. Dos achaques do Marcel. Pois é. E também, né, Marcel também do achaque não é pornô, é HBO, né? Também. Sim, cara, sim. Esse cara tava muito chiriquento nesse episódio, cara. Foi foda. Esse episódio com a trilha da Beyoncé, né? Foi da época do Rock in Rio. Foi o show da Beyoncé do Rock in Rio, foi? Foi. Sim. Eu confesso que eu não gostei dessa trilha porque eu não gosto da Beyoncé. Eu gosto dela como objeto, mas as músicas eu acho chatão. Não, você gosta como objeto, mas... né? Como substantivo, não é tão legal. Mas eu não me lembro de muita coisa desse episódio, cara. Eu me lembro que a gente falou da fadinha. Eu acho que eu falei umas paradas da fadinha que foram cortadas. Porque foi complicado. Que eu é verdade. Você falou da fadinha do Brasil aí. Era mulher pera, né? Mulher era. É melão, não me lembro. É mulher pera. Eu insistindo na minha tese, né? Da profissão anterior dela. Verdade. Foi foda. Marcel e o dom dele de gerar processos. Verdade. E aí depois desse teve o futuro do pornô, foi a primeira participação do Alan, né, cara? Verdade. Contribuiu pra caramba aí e tal, né? Foi muito da hora e tal. Foi um teste, sim, na verdade. Ele não sabe, né, cara? Mas foi um teste. É, ele era convidado, né? É, sim. Ele não sabe que a gente tava pensando e tal, né? Mas vamos chamar o cara primeiro. Vai que não dá. Vai que não cola, né, meu? Então... Vai que não rola. E esse é o episódio que o Marcelo tá mais chato. Por quê? Cara, e tá aí o Zingal tentando convencer o Marcel do. Né, que a tecnologia tá aí e tal, não sei o que, e o Marcel parecendo aqueles caras americanos que vivem numa vila que não é averso à tecnologia, tá ligado? Pois é. Cara, vocês não pegaram a parada. Eu tava, quando a gente falou o futuro do pornô, o Marcel achou que era ano que vem, algo assim. Futuro pornô, aqui vai rolar daqui a 6 meses. Não. A gente falando de holograma e ele em 2014. Eu vou usar uma explicação que eu odeio, cara, mas eu simplesmente estava fomentando o debate. Eu tava propondo coisas contrárias a vocês, porque se eu estivesse concordando, não ia ter podcast, cara. Tava sendo advogado do diabo. Exatamente, mentira, cara. Eu era o que eu penso mesmo, foda-se. Tá ligado? Eu sei que é mentira, porra. A coisa que eu mais me lembro assim, é que, tipo, pra mim, o grande lance desse episódio, cara, é... A discussão foi legal, mas eu não me lembro muito dela, tá ligado? Mas eu acho que foi a primeira participação do Alan, né, cara? Foi muito da hora, assim, tipo, porque a gente... Fazia tempo, né? Porque a gente tem essa limitação, né, cara? Como a gente era só três, quando um faltava... Porque, por exemplo, se o Miguel faltasse... Isso é uma parada que a gente já falou, inclusive, sem o Miguel tá aqui, tá ligado? É. Uma questão de ser honesto, eu acho legal falar com ele aqui. Por exemplo, se o Miguel falta, dá pra gravar, porque eu e o Matos, a gente discute mais as coisas, tá ligado? O Miguel não é um cara que discute tanto, tá ligado? Se um de nós falta, saca? O debate fica um pouco mais, né? Se eu falto, fica um podcast do Marcel falando e a cada 20 minutos o Miguel faz uma piada e beleza. Mas é só o Miguel que tá falando, basicamente, né? E também se vocês dois gravarem um podcast sozinhos, vocês vão brigar e nunca mais vão se falar. É verdade. Eu sou o apaziguador dessa porra aqui. Exatamente. Então, por essa limitação, né, cara? A gente sempre, né, tinha essa coisa, mas é complicado, né, meu, botar outra pessoa no podcast, tem que ter um pensamento parecido, tem que ter um clima junto, né, com os outros membros, e foi da hora, por isso que foi um teste, na real, né, cara, tipo, vamos convidar o cara, se der legal, a gente vê o que acontece, e pra mim esse é o grande valor do episódio, tá ligado, tipo, o Alan aparece... Mas esse é o podcast que é da discussão, eu gosto muito, cara, eu gosto muito desse podcast, assim, o podcast que a gente vai, é um podcast que eu quero ouvir no futuro. Aí vocês vão ouvir no futuro e vocês vão ver que eu tava com. É, em 2014 razão, a gente vai ouvir. Ah, eu gosto desse podcast também porque a gente falou sobre Spartacus. E dessa vez, como no caso da Christina Hendricks lá, o Miguel editava o áudio, aí ele, tudo que ele não, né, ele acha que não precisa, ele tira. Eu não tiro porra nenhuma, só tiro o que eu acho ruim, o resto eu deixo. E nesse caso eu deixei de propósito o espaço pra tirar Spartacus, tá ligado? É, a parte de Spartacus eu tiraria. Ah, te catar, vai te catar. Eu também. Aí, agora vai ser a polêmica. Agora o bicho vai pegar. Matuza, te prepara pra segurar. Todo mundo. Segura. Me segura que eu tô nervoso. É, o próximo vai ser um aborto. Olha, o próximo episódio é 23. Eu não vou falar nada, eu quero que Miguel fale. Episódio 24, você quer dizer? 24. É, 24. Desculpa. O episódio 24 em que vocês dois estragaram uma ótima ideia. Seria o Travestis 2.0. A gente ia ter 1000 ouvintes nesse episódio. Mas aí vocês vieram com essa arte. Miguel, fala aí, qual que seria. Dá um resumo rápido da sua ideia. É verdade, é o teu momento agora. Como é que tu faria o sucesso acontecer? Eu não sei agora, porque eu ia inventar na hora. Mas eu ia inventar algo melhor. Que é o mesmo que tu fez na hora, porra. Quando chega na hora, tu ficava. Não lembro. A gente tem que falar, porque assim, a gente. Né, a ideia foi do Miguel e tal. A gente, beleza, o Miguel deve estar com essa ideia aí. Isso aí é foda. Então vamos gravar, vamos. Beleza, Miguel, o que você. Fala aí, Miguel. Você que tá na vibe aí, você tá mais na vibe. Porque eu e o Marcel, a gente tava meio receoso desse tema. Aí o Miguel foi lá e convenceu. Não, não tem ideia desde o começo, pera aí. Então, gostei. Aí, então, você não gostou de mim? A Miguel vai lá e convenceu. Foi lá, beleza. Então, vai, vamos, vai. Tô Miguel, fala aí. Aí ele fica lá, eu não sei. Peraí, Miguel, mas, pô, você que deu ideia, tô empolgado. Fala aí, então, mas eu não sei, você tem que me ajuda. E aí, porra, a gente tem entendo, que fazer alguma entendo. Coisa, né? Eu trabalho com o improviso. Eu preciso que vocês rebatam pra eu poder criar. Eu não tô com um negócio preparado do início. Então, mas você podia criar ali, você tá no seu momento de criar. Não, mas eu preciso estar no embalo pra criar. E vocês não me embalavam. Miguel, então no caso, quer dizer que, fazendo uma comparação, se tu fosse uma mulher, tu não ia conseguir gozar porque a gente não tá te comendo direito, era isso? Basicamente. Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha. Com todo respeito, eu sei que tu tem a manha. A partir de agora, vai descendo piranha. Vai descendo piranha. Descendo piranha. Descendo piranha. Tudo desce arrebanha. Tudo desce. Tipo, primeiro só um cara foi lá falar que não gostou do episódio. Ele não falou só que não gostou, ele chamou de aborto. Mas ele não gostou, cara, não gostou. Segundo, os outros comentários, todo mundo tá achando legal. E o terceiro, esse episódio, ele realmente não seguiu a média dos outros. Mas, no entanto, cara, quem ele não seguiu a média, e isso não tem a ver com a culpa minha e do Matheus por ter transformado no filme de arte. A média não seguiu porque o número de downloads dele é muito menor que o dos outros. Ou seja, nego entrou e viu que o bagulho era uma parada sobre gay e não se interessou em ouvir. Simplesmente pela natureza do tema, entendeu? Ele não foi baixado. Mesmo que o podcast fosse genial, as pessoas não iam ter ouvido. Exatamente. Mas as pessoas ouvem pelo player. A gente não tem nenhum dado pra comprovar isso aí. A gente não sabe. No filme tem. Hã? No filme tem. Como assim? Um dado. Lá dela. Ah, teve uma coisa nesse episódio que é na hora a gente. Só que depois, na hora de fazer o post, eu meio que esqueci, eu acho. Eu caguei pra isso. Que a gente falou, bah, vamos botar o elenco e tal. No post e tal. E eu não botei porra nenhuma. Verdade. Não, eu tinha anotado o elenco bonitinho. Elenco, personagem, e mandei pro Marcelo. Tu me mandou? Mandei no chat. No Skype. Chat. Ah, no Skype. De repente foi por isso que eu fiz. Por isso que eu não coloquei. Porque, tipo, às vezes eu tô fazendo post, né? Abriu, né? Dá muito trabalho e o computador ia travar. Era de madrugada, sei lá. Eu acabei não foi. A culpa é minha, realmente. Como sempre. A única coisa boa desse episódio foi a entrada. Que é a melhor entrada que a gente já fez. Não, foi tão boa, não. Cara, ah, foi. Esse bagulho, cara, tem uma parte que eu achei engraçado pra caralho, velho. O quê? O maluco no Twitter mandou pra gente. Que ele escreveu, cara, eu ri pra caralho quando ele disse, ele falou assim, só de ler a descrição desse episódio do Caralhinhos Voadores, deu pra ver que a rapaziada do podcast abandonou, tipo assim, abandonou de vez a própria intimidade, eu achei foda isso, cara, eu me orgulhei pra se caralho. Se é que existe alguma, né, cara, se é que existe alguma. Foda, foi foda, cara, e agradeço que tipo, a gente, tipo assim, a gente grava e a gente não mora sozinho. Porque, por exemplo, se eu morasse sozinho, ia ser muito mais fiasquenta a entrada, cara. Nossa, ia poder falar alto pra caralho. E assim, a gente ia roteirizar um filme normal. E aí alguém falou, tipo, acho que deve ser o Miguel, pô, dia 24, né? Episódio 24, não vai fazer um episódio sobre gay? Não, eu falei isso, pô, a gente 24, a gente não vai fazer um episódio sobre gay. Aí o Miguel falou, pô, vamos fazer um filme gay então. E aí a gente achou fora. E aí o Marcel veio com preconceito dele e falou que gays só gostam de coisas românticas. Ele nunca falou isso. Ele falou. Eu falei isso. Não é preconceito, não. Claro, cara, todo gay que eu conheci se amarra no romance. O nome disso é preconceito, Marcel. Não é preconceito. preconceito. Claro, cara, você tá presumindo que todos os gays gostam, porque se você conhece, gosta. Isso se chama preconceito. E aí, vai ter essa pergunta, pô. Vai ver o gosto pra filme da maioria. Não, Marcelo, nesse sentido, eu tenho que escolher de você, Marcelo. Ah, tô cagando pra vocês. É, foda-se. É isso. Não se, eu sou preconceituoso, então me acusem. Sou um criminoso preconceituoso. É que eu não tinha gostado do tema, porque a princípio a gente só ia falar de um filme. Aí foi exatamente a treta do A Voz do Pornô, tá ligado? Cara, não deu certo na primeira, não vai dar nada na segunda. Aí quando rolou essa parada do filme gay, eu era, ah, caralho, muito bom, foda pra caralho, vamos fazer essa merda. Foi isso que foi. E aí vocês estragaram. A gente vai fazer o outro. A gente vai fazer outro e vai deixar todo mundo ligar. Não, aí não funciona. Eu preciso rebater. É igual jogar tênis sozinho, sabe? Precisa que alguém volte a bola. O amigo é muito passivo. Acho que o amigo é passivo demais, né? Não. Que isso, cara? Pô. Tem que se impor, meu. Tem que se impor. É. Tem que ficar reclamando aí. É, tá sendo. Sabe, não, não vou sabe, falar que vai parecer que eu sou preceituoso. Não vou falar. Sabe aquela mina que você acha muito gostosa? E aí você vai fuder, e aí ela faz lá, ela tá esperando você, porque você tem que se provar pra ela. Era isso que eu ia depois, falar. Depois ela fala mal. Agora não sou eu preconceituoso. Eu não vou responder a esta ofensa, porque eu achei que foi uma definição bastante precisa. Do que eu faço? A mina fica lá, faz aberto, esperando você se fodão, não sei o que, e aí depois, tipo, espalha pras amigas que o cara fode mal. É isso aí. É culpa do cara, né? É culpa do cara. Esse é o Miguel. É o jeitinho dele, né? Esse cara é show. Aí depois desse, né, cara, a gente teve o episódio da Sasha Grey com a primeira participação oficial do Alan, né, cara? Não, ele ainda era convidado. Ah, é verdade, era convidado. Era convidado. E aí até que pô, ele veio com aquela pauta foda, mó bem feita. Aí vocês se apaixonaram. Aí a gente... Foi amor de pica. Até porque, né? Foi amor de pauta. Só eu. Antes disso, só eu que fazia a pesquisa, né? Eu era o cara ali que pesquisava. É, exatamente, cara. Não, então, ele salvou o podcast. Não é que ele salvou o podcast, mas tipo, pô, ele guiou totalmente, né, cara? Pô, se a pauta ia ser uma hora mesmo, o Marcel reclamando. Pedrejando ela, ia ser, nossa senhora, só falando mal e mal e mal, ele botou uma ordem na parada. Foi muito bom, cara. Foi. Não, cara, assim, eu pensei que a gente ia falar mal pra caralho. A gente até que não falou tão mal, cara. É, por isso mesmo. Tipo, a minha intenção era chegar dando voadora, cara. Mas não, porque a pauta foi, tá ligado? A gente se centrou mais na carreira da mina. Foi mais comedido isso, saca? Foi da hora, eu me surpreendi, cara. Surpreendi mesmo. E assim, mesmo a gente falando mal em algum momento, as pessoas gostaram do podcast, assim. Sim. Exatamente. Isso ficou... Porque, cara, assim, desculpa. Se outro podcast fizesse esse podcast, né, fizesse podcast sobre a Sasha Grey, ia ser uma merda, desculpa. Cara, eu ficar babando ovo, uma hora só babando verdade, ovo. Verdade. Ia ser uma merda, cara, ia ser uma merda, desculpa. Se alguém tem que fazer um podcast sobre isso, é a gente, porra. A humildade foi pro caralho. Né? É verdade, eu tô quieto aqui, cara. Concordo plenamente. Mas é verdade, cara. É real. Porque nego baba muito ovo dela e, né? A gente não é tão assim. Eu gostei por causa disso, sim, velho. E eu gostei mesmo do fato de que muita gente. É tipo assim, é aquela parada, né, cara? Muita gente apareceu dizendo que também acha, tá ligado? Também acha que Sasha Grey é uma fraude. Uma fraude, não uma fraude. Esse é o que eu tô dizendo. Isso é o que eu acho. É o Marcelo, né? Muita gente falando que também essa cheguei super valorizada e tal, foi da hora, assim. Teve gente que não concorda, mas que gostou, tá ligado? Mas justamente por isso que foi legal, porque, tipo, a gente achou que a gente ia ficar falando mal, mas não, a gente falou sobre ela e isso foi legal. Foi, de certa forma, foi imparcial também, saca? A gente deu algum valor pra ela no final, saca? A Sasha Grey não é megabolga, ela é um croquetão, né? Não. De esse podcast teve um negócio que a gente falou que o Sacha Grey é o Stan Lee do pornô. É, pô. Eu achei genial, cara. E esse Miguel não tá de novo, né? Não tá de novo. Eu fico oscilando, né? Esse seu, viu, Miguel? Não. Que tá ligado? Legal. Que tipo. Vamos ah. Ver que ficou legal. Eu não ouço mais podcasts há algum tempo. É. Eu não tenho tempo. Não tem tempo, tem. Tá ligado que o Miguel fala antes? Ele tava falando, eu só ouço quando eu edito. Mas se a rapaziada que ouve o Caralho há bastante tempo, vocês ouvem com cuidado, vocês vão ver que, tipo, a gente tá no episódio 26 agora. Há mais de 10 episódios atrás, ele mostra que ele não ouvia quando ele editava também. Tem uns áudios de dentro do podcast que não devia estar lá, tá ligado? Porque é de momento onde um foi no banheiro e eu fiquei falando com o Matusa, cara. Ficou lá. Isso aconteceu uma vez só. A gente perdoa, mas a gente não esquece, né, cara? Foda. Exatamente. Forgive, but don't forget. Nesse episódio que o Marcelo ficou bolado com a história do cozinheiro. Eu fiquei sensibilizado, cara. Porra, realmente, cara. Realmente, velho. Sabe que eu fiz uma pesquisa muito, muito breve, assim, eu editei Sacha Grey Cook. Eu achava, não achei nada. Aí morreu aí minha curiosidade sobre a história do cozinheiro, cara. Aí depois desse aí a gente teve o episódio 27, estereótipos do pornô. Eu sabe que eu ando numa fase de não, não, não. Não, não. Não tem que esconder, Marcelo. Não tem que esconder. Depois a gente teve indicações alcoolizadas. Cara, não, eu não me lembro. Eu não vi aqui, cara. Juro por Deus, eu não tô tentando pular. Peraí. Ah, cara, porra, 26. Boa. Não, eu não queria pular. Certo. Como não comentar, cara? Seu passado te condena, mano. Cara, eu gostei pra caralho. Inclusive, o que eu ia falar sobre o episódio seguinte, vale agora. Eu ando muito numa fase de, tipo, todo episódio agora eu fico, né, bolado e tal. Bah, não sei. E nesse aí eu achei que eu ia ser o responsável direto pelo episódio ser uma merda, cara. Graças a Deus não foi, né? Tipo, eu tenho até um pouco de vergonha, assim, porque eu tô muito chato ali, tá ligado? Eu tô muito repetitivo. Mas eu gostei pra caralho, que, tipo, primeiro de tudo, sim, tem muita coisa que eu só fiquei sabendo que eu falei depois que eu ouvi, porque eu não lembrava. Eu gostei da minha sinceridade em algumas partes ali, quando eu falo das minhas bumbum, cara. Cara, não, cara, a melhor parte é o Marcel falando de sexo anal. Sim. Caralho, aquela parte é foda, a melhor parte, cara. Cara, eu falando umas palavras que eu nunca uso, anos do seu lado ferínio. Eu não sei essa palavra na vida, cara. Era o que você lembra. Era um monólogo, né? Dá pra fazer uma peça de teatro. Eu, inclusive, cortei metade dos monólogos. Sério? Tipo, se a versão sem cortes fosse pro ar, meu Deus, cara, o Marcelo não parava de falar, cara. Teve uma hora que eu levantei, fui no banheiro, voltei, o Marcelo tava falando ainda. A parte que ele fala do sexo anal mesmo, eu cortei metade dela. Caralho, velho, eu não me lembro de absolutamente nada, cara, disso, velho. Me lembro. Cara, pra quem duvida, realmente o Marcelo tava muito louco aquele dia. Eu tava. Cara, eu tava no churrasco com os meus amigos, a gente tinha jogado pente, mas depois fazendo um churrasco, eu tava muito bêbado. E eu me mandar de mototáxi. Olha o nível da bebedeira. Eu não ia vir. E eu me mandar de mototáxi pra casa. Eu falei pros meus amigos, cara, eu não tenho condições de me segurar numa moto. Aí me mandaram de táxi pra casa e tal. No caminho, cara, eu ficava pedindo desculpa pro taxista por estar bêbado, porque eu tava muito bêbado e tal. Eu cheguei apavorado em casa, caralho, será que eles já começaram? Meu Deus, eu tenho que chegar, eu tenho que gravar, sei o quê. Aí eu cheguei, aí eu vi vocês online, eu acho que eu fui no Matusa e no Alan pra perguntar se eu tava. Aí, tipo, eu queria digitar, mas meus dedos não obedeceram. obedeceu, saiu tudo errado. Cara, você mandou pra mim o bagulho digitado que não foi entender mesmo. E eu falei, caralho, você tá muito mal, fudeu. Esse foi o melhor episódio. Eu gostei muito desse, cara. Cara, eu preciso gravar um muito louco assim, cara. É que eu não fico bem louco assim, é foda. Não, inclusive no feedback desses episódios aí, cara, teve gente que falou: não, agora vocês têm que ter um de vocês bêbado pro programa, cara. Pois é. Cara, assim, é que assim, também tem essa coisa, o Marcel, ele fica bêbado de cerveja. Não, mas é que tá, eu fico. Então, mas é que tá. Deixa eu terminar, porra. O Marcel, ele já fica bêbado com duas latinhas de cerveja. Ele já fica feliz com duas latinhas de cerveja. E nesse dia ele realmente bebeu bastante. Então, cara, se ele já fica bêbado com duas latinhas, com o tanto que ele bebeu, cara. Eu fiquei tomando, acho que é whisky com energético, cara. Eu fiquei tomando aquilo, tomando. Eu nunca acreditei em pessoas que falam que não lembram o que fazer quando estão bêbados. Eu sempre digo que se fosse papurado, tá ligado? Cara, eu fico muito louco. É muito louco. Saca, aquele dia, por exemplo, que eu teve churrasco e eu vim gravar, tem foto minha beijando amigo meu no rosto, tá ligado? É muito escroto, cara. Eu não me lembro dessas paradas. Marcel começou a tomar o uísque com energético, apareceu um moicano e uma camisa polo nele. Cara, teve uma vez só que eu bebi que eu não lembro. Mas eu não fiquei, tipo, bem louco. Eu fiquei mal pra caramba. Aí só que eu não lembro de eu fazer algumas coisas, né? Eu não fico feliz. É que, cara, quando eu bebo, eu fico depressivo. Né? Eu fico sobre aquele bebo do chato, tá ligado? Fico doido, aquele bebo de quebrar, só velho. Não, eu não faço caralho. Assim. É foda. É foda, cara. Essas minhas bumbum. Todo cara de programa, tudo vagabundo. Viado. Tá enviado. Enviado é outro mesmo. É encruzilhada. Aquela parte do rap, cara, quando eu ouvi, eu pensei, caralho, eu fiz isso. Até, eu acho que até já foi em algum rock isso, cara. A gente gravou e tal, aí no outro dia, vocês estavam me zoando no chat de fio terra e tal. Eu pensava, caralho, o que eles estão falando, velho? Eu não sei do que é isso. Você ficou com medo, Marcelo? Não, eu fiquei com medo, eu fiquei pensando, da onde veio isso, cara? Eu não consigo ver onde é que eu falei isso. Achei que você tinha revelado alguma coisa, não? Não isso, mas tipo, eu fiquei pensando, cara, não sei de onde veio. Ah, outra parada que eu... ainda bem que eu sou um bêbado, que tipo assim, mesmo bêbado eu sou muito consciente, assim. Vocês perguntaram, quando o cara fica bêbado, o cara revela a verdade. Já pensei em fazer um fio terra. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, caralho, o que eu falei? O que que eu falei? Aí eu ouvi a minha resposta e ufa. E depois disso a gente teve o estereótipo do pornô, cara. Eu ouvi bastante esse episódio, cara, mas agora eu não me lembro muito bem dele, cara. Cara, eu ouvi uma vez só. Os últimos episódios eu tenho ouvido uma vez só e tá valendo já. É, eu também ouço menos eles, porque aí, tipo, como eu edito áudio, me meio que brocha, assim, pra ficar ouvindo, que nem eu ouvia antes, quando o Miguel editava só, saca? Aí, sim. Muita coisa eu não ouço, sabe? Eu não me lembro. Eu lembro que vocês confundiram estereótipo com clichê. A gente tá confundindo. Confundir, estereótipo não é isso que vocês falaram. Não é. Tá bom. É que muitas vezes essas coisas se confundem, cara. E eu tentei desconfundir, mas vocês, como sempre, me ignoraram. E aí depois sai um aborto e não sabe por quê. A gente te ignorou, Miguel. Igual a gente vai fazer agora. Então, aí. Vou me mutar. Control Alt. Cara, eu realmente não lembro muito, cara. Foi agora, recentão. Foi legal e tal. A gente falou de algumas coisas. Tem aquele negócio do Marcel curte pedreiro. Ah, eu fiquei boladinho também, me contrariou numa hora também. Que hora que eu fico bolado? Eu tava falando de alguma coisa, e tu falou, ah, Marcelo, mas isso não é estereótipo, só uma desculpa pra nego da mulher fudendo a cena. Eu falei, ah, então tô bolado, então, tô bolado. É verdade, foi uma coisa assim. Mas eu também não lembro muito bem, cara. É que, na verdade, eu não gostei desse tema. É, por isso que eu não lembro. Eu não gostei. Eu também não contribuí nada quase com o bagulho, porque eu não tinha muita coisa pra dizer. A questão não é que você não gostou, né, meu cara? Que se você não falou. Se você não falou 3/4 do podcast, você não gosta. É, por aí. Não, mas eles são sinônimos. Quando a gente tava com esse podcast, a gente tava numa crise de temas, né? Caralho, tão sem tema, caralho. É. E aí eu mandei, pô, estereótipos pornô. Aí você mandou, caralho, Matula, genial, foda, não sei o que, da hora. Agora eu tô gostando do tema, né? Não, mas é que aquilo, tipo, o tema é bom, mas é tipo, eu, quando eu digo assim que eu não gostei, é porque eu penso, cara, eu não tenho muito o que dizer, saca? É, como eu falei, se você não falar 3/4 do podcast, eu não gosto dele. É, mas aí, tipo, não é que eu achei ruim, eu só não vi o que eu pude contribuir, mas eu gostei do resultado final, cara, ficou... Eu gostei do GIF. O GIF, é coisa mais pequena, né, cara? Esse GIF aí foi o Roberto que mandou pra gente, né, cara? Eu quero saber como esse cara fez isso. Tem que ter muita técnica. É verdade, né, cara? É foda. Que ele vem girando, como assim? Eu queria saber quantas vezes ele repetiu aquilo pra conseguir fazer do jeito certo. Pois é. Não, cara, eu quero saber se ele ficou com um cagaço nesse bagulho e nunca mais sair, cara. Se ficasse com cagaço, saía, né? Cara, uma bolinha. Essa merda podia ficar presa pra sempre ali, cara. Ah, mas ele tem a mãe. Aí essa é mais uma história de um cara que tava pelado pintando a casa. Pois é. Caiu sentado em cima. Em cima de um olho de papel manchê. Caralho. E aí chegamos finalmente, né, cara, ao episódio mais recente, o episódio 28, o Duelo de Tetãs, que foi mais um título que, né, foi no improviso total, né, cara, foi foda. Foi e não foi, né, cara, porque assim, no, a princípio, lá quando a gente fez o Mulheres que Atriz Coração, que a gente fez lá, a gente chamou de Duelo de Tetãs no chat. O Miguel botou esse nome, Duelo de Tetãs. A gente falou, puta, que da hora. Só que quando a gente começou a escrever, quando a gente falou Duelo de Tetãs, a gente viu que soou de uma maneira escrota. Escrito é legal, mas falar é uma merda. Falar é uma merda pra você que é gripado, né? Tetãs. Exato, cara. E tipo, esse também, porque, né, como a gente tava com aquela parada de, pô, aquela vez foi ruim, mas, pô, vamos fazer, porque a gente tá com esse problema de tema, né, cara. E, pô, a rapaziada curtiu pra caralho, assim. Eu gostei pra caralho de gravar isso. Assim. Pô, eu curti pra caramba também, cara. Assim, eu achei que ia ficar legal, mas eu acho que ficou mais legal, cara, do que eu achei. E aí até o pessoal deu uma pedida aí, e a gente também já era nossa intenção fazer mais, né, cara? Exatamente, cara, exatamente. Surge uma nova trilogia? Não sei. Vamos ver. E eu acho que a gente tem que comentar mais alguma coisa pra poder fechar aí pro último bloco, né? Que massa. E aquele meme do Duelo de Tetãs, vocês lembram? Que meme do Duelo de Tetãs? Tô zoando. É só pra terminar o bloco. What would you do? Chegamos ao final desse mais um episódio dos Carinhos Voadores e aqui a gente vai fazer uma leitura um pouco mais rápida aí, porque o podcast ficou gigante pra caralho, então não, amigos, se ofendam, né, cara, né, a gente vai fazer aqui um só, passar uma lembrança. Teve um comentário do anônimo Luiz da Silva, esse eu vou ler porque ele tá me dando razão. O Marcel está certo e o certo é Gianna Michaels, porque como ele falou, se fosse Gianna, tu ia ler Gingerlin, Guinalin, Guia Paloma, então não pode ser Guiana, é Giana. Um abraço aí, Anônimo Luiz da Silva, valeu aí, cara, por, né, por comparecer aí nessa, cara. E teve também aqui o comentário do Cassiano falando que, pô, ele ouvia a gente já há algum tempo, mas ele não é de comentar só pra ficar fazendo elogio, né, cara? E ele fez aqui um comentário falando que ele curte muito a história, tá ligado? Que ele tem um puta carinho por ela e tal. E ele vendo que o Alan gosta da história, e quando a gente meteu o pau nela e chegou a hora dele defender aqui, cara, ele escreveu aqui. Aí quando pense que o amigo Alan irá defendê-la como o paladino da justiça, ele afinou. Porra, Alan. Vários momentos falando que devia estar no podcast pra se defender. Aí não tá aqui, né? Daí não é. Acontece. Afinou, arregão. Foda. E aí, Matheus, tem alguma coisa pra citar aí, velho? É, teve um comentário aqui do Anônimo Baiano, que ele sugeriu, né, o tema pra gente, tá? Legal, se a gente puder fazer um pornô sexo na história, assim, de coisas e tal. Achei legal, a gente vai... É bom você ter temas legais, maior ainda no italiano e tal. O Gil Magalhães, ele comentou, sempre comentaram umas 4 linhas simples aí, mas o que importa mesmo é a primeira frase aqui. Ele falou, mais episódio excelente, amigos. Embora sempre... Embate sempre abre brechas pra explorar achar alguém, né, Marcel? Apesar, cara, que eu achei que esse podcast Marcel não tava no coração tão negro assim, cara. Tão pesado. É, eu pensei que o Marcel ia ser muito mais. Ele só fez babaca pela hora da Lex Spectres, né? Mas ele não tava tão, né? Eu achei que o Marcel tava até que feliz esse dia. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa no coração dele aconteceu, ele tava feliz. Certo. Foi a jantinha que eu fiz pro Rocco, me alegrou, cara. Aí teve um comentário do Rodrigo também, ele falou que curtiu o podcast e tal. E aí ele falou, cara, deixa uma ideia pro Carolinhas História. Super trunfo com as crises pornô. Caralho, eu achei foda, cara. Compradinho esse meu truque de pornô, cara. Aí, ó, não tem os certos podcasts aí que lançaram baralho. Aí, ó. Isso é uma jogada pra Caralho Store, né, cara? Aí, ó. Vamos anotar a ideia, valeu, Rodrigo. A gente já anotou a ideia, a gente vai lançar e se vai ganhar um centavo, Rodrigo. Um abraço. Vai ganhar um abraço. Do Matuza, porque ele trabalha contigo. A gente não pode, a gente só manda um abraço. Eu autografo as cartinhas. Aí, ó, quem comprar o super trunfo do Caralhinhos, aí, quem conseguir um autógrafo de cada membro vai ganhar um Tenga Egg de presente. Lá no outro podcast tu ganha um iPad, aqui tu ganha um Tenga Egg, né? Não, Tenga Egg não, aqui você ganha um abraço e tá beleza. O Tenga Egg dá muito mais prazer. Você tem uma Playboy velha colada do Marcel. A Playboy é do Marcel ou colada pelo Marcel? Colada pelo Marcel. Ah, tá. Pô, nem preciso autografar então, tá? Meu DNA. Que nojo. Então, só mandar aqui um abraço especial pros nossos amigos Rex Blizzard, que sugeriu mais alguns duelos pros amigos brincarem aí. Miguel. É Blizzard, não Blizzard. Ah, é? Ele não... Eita, não sabe fazer, porra. Ele não faz uma nevasca. Ele faz o quê? Rex, eu sei lá. O Rex Blizzard. Ele é o Rex que joga WoW. Tá, faz de novo? Ele é muito nerd, né? Ele bota no nome dele. Eu achei que era. Eu sei o nível dos nossos ouvintes. Ah, não precisa de novo. Você tem que entrar no podcast. Ah, agora vai, né? Ah, mais um abraço também pro nosso velho amigo Raul, para o nosso novo amigo Pefa Punheta, para o nosso amigo que eu não tenho certeza do tempo, Jean Magalhães, e para o comentarista mais gato da internet, o Sr. F. Beijo, negos. Essa rapaziada, como a gente falou no começo, né, cara, a gente tem um motivo para ter feito esse, né, essa retrospectiva de temas antigos, porque agora a gente tem uma surpresa, sei lá como chamar isso, que é que o Caralhinhos agora a gente deixou de ser simplesmente um cara que tá hospedado no blog, né, meu, agora a gente virou site, porra, agora a gente é .com.br, caralho. Aê! Porra, meu irmão. Agora a gente é gente grande agora. A gente vai agora poder colocar anúncio e ganhar dinheiro? Se, talvez. Se tiver gente que quer, valeu a pena. Agora vai. E também a gente também fez essa retrospectiva porque, né, tipo, que nem a gente tem falado ultimamente entre nós, né, cara, é tipo, sei lá, né, cara, a impressão que dá é que de sair do blogger e virar um site é tipo quando tu deixa de ficar com uma mina e namora ela, tá ligado? Tem que levar um pouco mais a sério. Então, a gente fez isso aí, não é que a gente vai levar, né, super a sério que o Caralhinhos vai mudar porra nenhuma, né, cara, vai custar a mesma coisa, mas, né, a gente pretende, né, levar o site, o blog um pouco mais a sério, postar mais, ter mais postagem, né, cara? E, a né? 2.0, efetivamente, agora. Exato. Uma nova cara, uma cara, né? Também. Um novo conceito de novo site, podcast. Um novo paradigma. Nova encruzilhada. E aproveitar para mandar um salve, né, pro cara que é o nosso, que tá hospedando aí o nosso site, né, pro Vando, né, cara, um salve aí, cara, abração, nós. Vando que foi muito amor, né, cara, Vando que, porra. Cara, isso aí, que cara, é um cara, fã de verdade, aprende aí, pessoal. O Vando vai ganhar um abraço do Alan, porque ele é carioca, amigo do Alan, então, né, tá, que seja, você ganhar um abraço, que é o mais que tu tem do caralhinho, né, cara, um abraço. Se você tá ouvindo agora, a gente não divulgou em outros lugares. Acredita, se você tá ouvindo podcast em primeira mão aí pelo blog Spotify, ouça e vai, entra agora aí no Caralhinhos Voadores, Caralhinhos LH, porra, que, né, sempre bom, porque eu já escrevi várias vezes, procurei, caralho, o site não tá entrando, tô querendo ser errado. Caralhinhos Voadores, sempre pra si agora, caralhinhosvoadores.com.br, porra. Sem o porra. Verdade, sem o porra. É importante, senão não vai entrar. Então é isso, rapaziada, até semana que vem. Como sempre, segue a gente no Twitter, curte a nossa fanpage, entra no nosso Tumblr, tá todos os links aí, inclusive, né, agora a gente se vê no novo site. Um abraço. Até semana que vem, do novo site. Ai, exatamente, site, né, cara. Aí. E Miguel, preparado? Amigos, eu tô sentindo como se ele fosse nosso filhinho. Que coisa linda. Aguenta! Que pena, né?